À beira do abismo. Estamos a uns dias de celebrar o Natal e que melhor convidado é que poderia receber hoje no À Beira do Abismo do que o Mário Bomba, que nasceu exatamente no dia 25 de dezembro. Ele foi também uma das primeiras pessoas que entrevistei no Um Lance no Escuro, o programa que comecei a gravar nos estúdios da Rádio do Liceu Camões no já longínquo ano de 2013. Aqui falámos sobre muita coisa, as várias facetas do trabalho do Mário, que passa pela dobragem, a representação e a comédia, e também ainda falámos sobre outras coisas e, no fim, de cinema clássico e moderno. Ele faz parte do conjunto Ovo Mau, sobre o qual falamos no início, que começará uma noite semanal, às quartas-feiras, na Fábrica de Braço de Prata, já a partir de 15 de janeiro. Serão noites com todos os tipos de comédia lá dentro, e prometem, fiquem a par de tudo em ovomau.pt. Depois ainda falamos do stand-up comedy e de outras coisas numa conversa franca e talvez até polémica que foi gravada em casa do Mário. O som está muito bom, mas ao longe, se ouvirem uns ruídos de fundo, é porque estavam a haver obras no prédio, mas nada de mais. E almoçámos a meio da conversa, por isso ouvirão algumas coisas sobre pedir Uber Eats e a chegada da comida, que acontece aos 40 e tal minutos de gravação. E como combinámos, eu deixei estar essas referências todas, até porque dá um lado caseirinho à conversa. De vez em quando, há alguns toques de telemóvel, mas também nada de mais, e vão é ouvir algumas mastigações de batata frita da minha parte. Espero que, vá lá, vos aguce o apetite. Aqui fica a longa, mas muito divertida, conversa com o Mário Bomba. Também vão fazer um podcast? Não, já estamos a fazer. Então já não. O episódio 4 está a rolar. Ok, ok. Não vi, desculpa. Uma coisa chamada Ovo do Ouvido. Já começa bem. Nós somos o Ovo Mau e então estamos a transformar o conceito para Ovo do Ouvido. Isso vai ser sempre trocadilhos com... Não. É, são 4 gajos. É a coisa mais simples, mais uma vez. Posso imaginar. Mas já saiu? Estás a dizer que já saiu. Já saiu. Está no Spotify, está no Anchor. Às vezes trabalho de pesquisa. Está na Apple. E no início, nós tínhamos aquele espetáculo de casinha e não sei o que mais. E eu, desde o processo em que eu tinha estado, tive Improváveis primeiro, tive outros processos, acabei por me desligar um bocadinho da ideia de grupos, não é? Sim. Pronto. Então o que aconteceu? Para uma primeira temporada do casino, o casino criou um projeto de comédia, o Carlos Moura foi convidado, depois convidou-nos a nós. Então o que é que aconteceu? Vamos fazer improvisação lá. O primeiro ano correu muito bem, a primeira temporada correu muito bem, tanto que nos convidaram para a segunda. Mas eu estava na lógica de, ok, são 4 improvisadores, ou 5 com o maestro, que se juntam, fazem aquele espetáculo, depois cada um vai para o seu lado. Não havia questão de grupos. Depois, a segunda temporada, foi 4 improvisadores, mais o quinto, juntaram-se. Nem sequer foi o elenco totalmente o mesmo, porque o Pedro Luzindo já não tinha, porque tinha problemas de agenda, já não tinha disponibilidade, então entrou o Ricardo, este, o Ricardo Caritzis, e fizemos a segunda temporada. Você é o nome dele, Caritzis? É, ele é da ascendência grega. Ok. Pronto, pá, era embarcadíssimo, não, estou a brincar, não sei. E então, o que é que acontece? Na segunda temporada fomos convidados outra vez, correu muito bem, fizemos. E depois começámos a pensar assim, um gajo está sempre, agora convidados, agora vamos embora, agora somos convidados, agora vamos embora. Pá, já agora assumimos esta merda e fazemos isto. E há um dia que o Carlos Moura, isto para saltar muitas etapas, o Carlos Sim. Moura, há um dia que, de manhã, uma merda qualquer, manda-nos uma mensagem no grupo, a dizer, pessoal, tive um sonho de um bode estranho, que era um ovo que era mau, epá, e eu tive uma ideia para o nome Ovo Mau. E ficou, achámos engraçado e ficou o nome Ovo Mau. Pronto. Todo o esquema foi todo desenhado a partir da noção do Ovo Mau. Não que o espetáculo tenha alguma coisa a ver com ovos, zero. Não tem nada a ver. Okay. É como em tudo aqui é um nome estúpido, só. Pronto. Só. Basicamente. Mais nada. Não, começou assim, exato. É que eu pensei que era uma história ainda menos emocionante. Pensei só, lobo, ovo. Não, nem sequer há trocadilhos. Há uma coisa que eu queria. Sem desprestígio nenhum para os outros processos. Primeiro, nós não somos um grupo só de improvisação. Construímos sketches. Eu dou-te daqui a bocado um cartão. Tenho os cartões lá embaixo. Eu deixo contigo. Depois dou-te o cartão. Ai, que bem. Tenho um cartão que nós mandámos fazer em papel de fécula de batata. Existe papel de fécula de batata? Existe, é ecológico, pá. Nós somos um grupo ecológico. Sim, e sim. Então o que é que acontece? Basicamente, nós somos, o nosso conceito é comédia concentrada. Para eventos e tudo, já fizemos vários, não sei mais. É, depende do que é que vocês querem. Queremos isto, então bora, vão 2. Agora queremos 4. Agora queremos todos. Agora vai tudo. Pronto. E o nosso único denominador comum é a parte da comédia. O resto, o processo, depende do que for, fazermos muitas coisas diferentes. Okay? Sim. Pronto. A única coisa que eu tinha pedido era que um nome que não tivesse nada a ver com... E sem desprestígio nenhum para os grupos que usam, atenção. Nada a ver com... Comedy. Impro, nada, ou sim. Comedy, nada, ou impro, max, cenas, não. Não, a cena, eu prefiro, pedi logo, não ponham nem prefixos, nem sufixos, impros e comédia. É pá, porque senão são os impro quê? Há uns impro não sei do quê. É pá, não. Não, os impro... Além disso, o nosso produto não é exclusivamente improvisação. É voltar um bocadinho àquela noção antiga dos coletivos de comédia, estás a perceber? É mais por aí. Mas porquê? Porque sentes que hoje em dia está tudo demasiado concentrado no stand-up? Só... olha, isso é uma excelente pergunta. Não é. É. Sinto que duas das pessoas que estão no grupo até fazem. Pois, eu embora eu, noutra lógica, ultimamente só tenho feito MC, e o Carlos Moura, obviamente, é um clássico do... Clássico sem ofensa, não estou a chamar a ver. É um clássico do stand-up. A ideia é... Também, é uma boa pergunta. Não é que essa solução não passe também uma solução de sermos contratados por uma lógica nesse sentido. Não, sim, quer, sim, dizer que não façamos, não é isso. Mas é também realmente para não nos fechar numa cápsula de um produto estanque. Sim. Estás, sim, a entender? Pronto. Quanto ao stand-up, a nossa única questão relativamente a isso é: fala-me coisas de sketches que sejam a ser feitas ao vivo. Há algumas coisas no YouTube. Sim, ao vivo não é feito muita coisa. Nós fizemos uma estreia que correu muitíssimo bem, gostámos imenso, tivemos um feedback brutal num espaço a quem eu estendo os meus cumprimentos, que é um espaço único em Portugal, parece-me, em Famalicão, chamado Cru. Okay. Que é um bar de comédia que é icónico para todos os comediantes que queiram fazer algo até um pouco diferente ou que tenham um novo projeto. Eu, sim, aconselho vivamente a contratarem. O Rui Chará está a fazer um trabalho magnífico à frente da gestão da comédia do espaço. Okay. E é uma coisa brutal. Não é de ânimo leve que todos os stand-upers, todos os comediantes, os humoristas, etc., que querem, por exemplo, imagina, antes de lançarem um solo novo numa grande sala do país, vão lá. Okay. Vão lá. Iniciam um processo lá. Okay. Que é muito interessante como espaço. E o público norteño é magnífico. É magnífico. Recebem de braços abertos para tudo o que é novo. Querem mesmo conhecer. Porquê que achas que há... Não, se calhar acaba o que ias a dizer. Não, estava só a dizer que foi a primeira vez que viram um projeto tipo o nosso. Nós fomos apresentar um projeto que misturou sketches com cenas de improvisação pelo meio. Sim. O público, em última análise, nós queremos as coisas todas ao contrário. Ou seja, em última análise, eu não me importo nada que o público pergunte: olha, eu não percebi o que é que era sketch fechado e o que era improvisado. Ótimo. Há aí uma meta-cena no meio. Não é uma meta-cena, é mesmo ser ótimo. Porque há uma coisa que eu sempre procurei, que é... Há sempre aquela coisa, imagina, quando tínhamos um espetáculo de improvisação, disse: é pá, mas o público tem que perceber que nós... Sim, eu percebi. Que nós não, sim, preparámos nada mesmo. E que nós, não sei do quê, ou tens um espetáculo de sketches, pá, eu quero que o público perceba que são sketches, nesta temática, não sei o quê. Eu, a mim, o que me interessa é que o espetáculo seja bom e que as pessoas se divirtam. Sim. Com o quê? Claro. Tentado acompanhar uns gajos, que se calhar já levamos uns gajos que são espetaculares. Eram, um deles já morreu, infelizmente. Eu tenho muito essa cena. Chego a processos de gajos que eu adoro, seja de música, bandas, seja o que for, vou ver e um já morreu. Ou seja, vou ver tudo o que há até aí, mas já estou condenado a saber que daí para a frente não vai haver nada novo, estás a ver? Pronto. Epá, aconteceu-me isso com o Queen, aconteceu-me isso com 30 por uma linha. São uns gajos que eu tenho acompanhado, que é de um humor altamente improvável, um slapstick bué escatológico, com peitos pelos mais, eu não sei o quê. Mas aquilo, se tu fores espremer, é bom. Mas como é que se chamou o grupo? Eram dois gajos, não era um grupo, são dois gajos, uma parceria de comédia inglesa dos anos 80 e princípio dos anos 90, que era o Rick Mayall. Ah, sim, conheces? Sim, sim. Rick Mayall e Wade Adamson. Pá, eu tenho, eu não, eu ligava, ligava-lhes assim, liguei-lhes assim um bocadinho esporadicamente na altura do Blackadder. Sim, porque um deles que eles faziam participações. Não, os dois. Os dois fizeram participações em Blackadder. Sim. O Rick Mayall, o Rick Mayall era o mítico Lord Fleshheart. Exatamente. E o Adamson fazia muito fugaz, assim, um gajo muito rápido e que morre logo. Que é mas muito especial, que era o Baron von Richthofen. Ah, sim. Era a brincadeira, era o Barão Vermelho durante a saga da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. Do Blackadder. Pá, e eu, que tinha visto os gajos e achava piada aos atores, mas pá, mas nunca liguei. Até que eu estou sempre a pesquisar coisas e acabei por me deparar com eles por causa de duas séries que eu já tinha visto também em quando era mais jovem. Sim. Que tinha visto bocados, que são duas séries que os gajos tinham, que era o Bottom. E uma coisa brutal para mim era a minha coisa preferida deles dois, que era uma coisa chamada The Young Ones. The Young Ones, essa eu já ouvi. Que é genial. É super. É genial, é muito físico, é muito idiota, muito. É muito slapstick e é pá. Todo o conceito que eu adorava, por acaso adorava tentar reproduzir cá uma coisa, obviamente não era fazer o decalque daquilo, mas uma coisa naquela linha que é genial. O conceito de um anarquista, um punk, um hippie. E um gajo meio posh, os quatro a viver num apartamento, que é um apartamento que não se percebe como é que resiste àquela merda, que eu acho maravilhoso. Mas pronto. Não, isto, essa série é espetacular. Isto para dizer que eu, desde que o... Isto voltando atrás, desde que seja bom... É o que interessa. Eu não preciso de rotular um espetáculo. Mas... Para divulgação, sim. Sim. Para as pessoas verem. Epá, venham ver. Tanto que, eu não sei se tu viste, eu depois mando-te. Saiu o teaser ontem. Sim, vi. O teaser do nosso espetáculo ao vivo. Eu, ontem, quarta-feira, que isto vai ser no sábado. Eu, pronto. Não, ontem, terça-feira. Ontem, terça-feira. E o... E aquilo, a própria divulgação diz mesmo sketch, improv e coisa. E coisa. Pronto, porque pode ser qualquer coisa. Eu tinha duas coisas para te perguntar. Sim. No meio de tudo o que tu disseste. Primeiro... Interrompe-me a qualquer momento. Eu estou... Não, mas é que às vezes... Imagina que a pessoa vai dizer descobri a cura para a SIDA e tal. E tipo, interrompe-me precisamente, a pessoa esquece. Pá, convém não. Pronto. Desculpa. Se eu tivesse descoberto a cura para a SIDA, teria-te dito logo, até porque tu és um interessado. Devia ser um dos primeiros a saber, digo. Não, primeiro, a questão do improv, ok. Há aquela coisa de, tu estavas a dizer, das pessoas saberem, que isto não foi nada preparado, mas às tantas o improv acaba por seguir determinadas lógicas, não é? Que, tipo, uma coisa só pode ir para determinadas direções. Portanto, lá no fundo, mesmo que seja com a parte da técnica. Improvisado com a técnica, acaba por ser também um pouco escrito, não? Muito boa pergunta mais uma vez. Eu não estou a dizer isto para perceber bem, é porque são mesmo muito boas perguntas. Do caraças, são um bocadinho, mas são mesmo boas perguntas, não é aquela pergunta que desencha a vida. Ai, toda a razão. E vou-te dizer porque é que é importante. Eu costumo dizer, ainda vou ter, vou agora esta sexta vou dar outra ação de formação nesse sentido, na comunicação e na parte de improvisação, na comunicação, é muito como um filme. E tu que és um amante de cinema, como eu. É verdade. Vou-te mostrar daqui a bocado a minha coleção de DVDs, que eu acho que tu não conheces ainda. Porque eu sou um gajo boy old school, entende? Tenho eu DVDs. DVDs. Eu coleciono DVDs. Eu pronto. Também, cara. Choca aqui. Choca aqui. E o que é que acontece? Acontece que, tal como no cinema, a edição é uma coisa imprescindível. Obviamente, sim. E eu costumo dizer até aos meus alunos que é, pá, vocês estão a ver um filme qualquer, por muito que não percebam de cinema, que não percebam de dramaturgia, vocês veem um filme e pensam assim, pá, para que é que serviu aquela merda daquela cena do autocarro, não adiantou nada, não passou informação nenhuma, não me trouxe nenhuma diferença. Nós estamos constantemente rotinados quando estamos a ver um filme para fazermos uma edição mental nossa daquela conversa. Exatamente. Ou seja... É pá, aquilo foi ótimo porque serviu para eu saber aquilo. Aquilo foi ótimo porque serviu para saber aquilo. E tudo o que lá está, toda a realidade que nos é mostrada lá, tem de ser justificada. Tem que servir para alguma coisa, senão não está lá a fazer nada. Exatamente. Uma cena de improva é a mesma coisa. Só que, com uma agravante, é feita enquanto a fazes. Tu editas à medida que vais fazendo. Uhum. Sendo que é um poder do caraças. Eu sinto-me às vezes quase um Harry Potter da vida. Porque tu dizes assim, seja bem-vindo ao meu bar. Imediatamente tu criaste um bar. Criaste um cliente e criaste um bartender. Um barista, que é uma coisa que agora está muito na moda dizer. Um barista. Fizeste assim, como Sim. tu fizeste agora e muito bem, e criaste três realidades diferentes e complementares. Exatamente. A partir daqui, tal como um bom pai ou uma boa mãe, tu tens que cuidar desta realidade e fazer, nutri-la, fazê-la crescer, não a podes matar. Sim. Não podes atravessar o balcão com o corpo, não podes dizer, não, afinal isto é uma enfermaria, não podes matar, dar biqueiradas na boca daquela realidade que acabaste de criar, certo? Certo. Portanto, toda a edição é a maneira como tu, antes de fazer, cortas aquilo que não é uma solução, depois de fazer, a adaptas àquela solução. E agora pensam assim, epá, mas isso é de um peso do caraças de responsabilidade. É, mas ao mesmo tempo não, porque há uma regrazinha que toda a gente diz e que é importantíssima, que é, ah, mas o erro não existe. O erro é algo que se deve também nutrir e incorporar ali, e às vezes é o erro que te dá a boa solução. Ok. Quando o gajo entra, faz assim, agora não podem ver, fiz um gesto, tirar assim uma coisa da cabeça, sim, com as duas mãos, que seria um chapéu, mas alguém diz que bela touca que você traz, é um erro, mas que tu incorporas imediatamente e que te vai enriquecer a cena. Sim. Porque imediatamente tu percebes porque é que tens, por exemplo, um campeão de natação contigo a entrar num bar, sim, que vem desabafar contigo e tirar a touca e vem desabafar contigo o campeonato de natação. E imediatamente tens um assunto para criar ali. Sim. Que é a maneira como tu incorporas esse erro na realidade que controlaste. Se a realidade for toda controladinha, acaba por ser ascética. Acaba por não ter sumo. Sim. Né? Portanto, o erro até é muito bem-vindo. Uhum. Quando tu o incorporas. Quando tu finges que ele não existe, é a pior merda que podes fazer. E já houve alguma situação em que isso deu o mesmo merda? Com certeza, com certeza. Lembras-te assim de alguma especial? Epa, há muita... Alguma que tenha grupos, assim marcado? Grupos jovens fazem sempre muita negação, muito... Sério? Sim, okay. Sim, grupos mais jovens fazem muita negação. Há muito aquela ideia de fazer valer a sua própria ideia. Não sei dizer agora nada concreto, não me lembro, mas há muita a cena do... Uma das regras bases é tu não dizeres que não. Se eu te dou, olha, toma, aceitas, e eu faço assim, levanto uma tampinha, tu imediatamente pensas, ok, está-me a pedir em casamento, ok, isto é uma joia, ok, eu sou uma noiva, ou ele é um noivo à partida, e adaptas-te a isso. Sim. Só com um pequeno movimento, aceitas, e abrir uma caixinha. Se tu a seguir, daqui me tiras uma vassoura, ah, é pá, obrigado, era o que eu queria. É pá, é, ou bem que tu me justificas isto muito bem, ou então estás-me a dar aqui um coice do camandro. Ou seja, tudo é medido na altura. É nesse aspecto que eu falo em edição no momento. Sim. É uma edição as you go. Sim. É por isso que cada cena de improvisação é um work in progress. Ainda para mais. Depois estás a meter, imagina, pode ser uma cena de improvisação média, longa, uma coisa maior, que é com um conceito maior de storytelling, que tu estás preocupado com isso. Se for uma coisa mais curta, quase jogos de improvisação, as coisas mais short form, bem, então aí ainda tens as regras de short form que o mestre de cerimónias, ou que o árbitro, ou que o... seja lá quem for que esteja a regular, o MC, que tu lhe queiras chamar, que esteja a regular os chamados jogos de mestre, não é? Os, sim. Que te mete regras no momento. E ele edita aquilo por ti um bocadinho. Ele manda-te ir para onde tu tens que ir. E aí o que tens que ouvir é a palavra principal no improv, que é escuta. Ouvir sempre. E quando dizes uma escuta, não é só de audição. É uma escuta geral, é uma escuta de... Estás a assimilar... Estás a perceber tudo o que está a passar. O improvisador convém saber exatamente o que é que está a acontecer atrás dele. Mesmo que não saiba. Ok? Ou presumir o que é que... Entendes? Estou a perceber. Pronto, fez aqui uma masterclass, assim, de repente. Nem paguei nada. Não. Se quiseres ir pedindo, podes ir... Vamos pedir, vamos... Porque isto como é uma coisa cheia de classe, a gente vai almoçar juntos, não é? É, vamos verdade. Almoçar o quê? Uber Eats. Uber Eats. Que é aquela piada muito básica do Uber Eats, que é basicamente é os maiores sucessos do Uber. Uber Eats é uma piada estúpida que eu... Foste tu que inventaste. Eu fui o que inventei. Uau, e estou a ver se ela funciona. O teu maior feito em 20 e tal anos de carreira. Espero que não. Espero que não seja isto o meu maior feito. Mas olha, há bocado estavas a falar do público do Porto ser mais receptivo e é uma coisa que eu também não... Não é percebo. Porto, Norte no geral. E não estou a insultar o público de Lisboa, atenção, o público de Lisboa é muito caloroso. Mas... O público do Porto, o que eu sinto é que são muito curiosos com coisas novas. E os lisboetas não? Não é isso também. Eu vou dizer, os lisboetas gostam de ir ver coisas, e eu incluo-me a mim como lisboeta, ou seja, eu como estou incluído no mesmo caldo de cultura, sim, o que acontece-me exatamente o mesmo, que é coisas que eu já conheço. Mesmo que sejam de fora, não sei o que, coisas que eu já conheço, vou correr. Coisas que eu não conheço, vou, mas vou com o pé atrás. Deixa ver. É. No Norte, a minha experiência, como diz, é coisas que eu já conheço, bora. Coisas que eu não conheço, é pá, bora. Estou muito curioso, quero ver. Falta bora, bora, bora, bora. Falta braços coisa... abertos. Sabes onde é que eu senti isso muito? Brasil. Também. Sério? Sim. Não tanto só nos produtos novos, mas nas pessoas novas. Vamos ver como é que este gajo é capaz de fazer o que estes gajos fazem. Tu já fizeste alguma noite em inglês aqui em Lisboa? Não. É que eu sinto... Isso é aquilo que o Rosa faz e está tentado a fazer às vezes, não é? É que eu sinto que o público não. Estrangeiro... Sim, o que o Rosa tem feito. Eu sinto é que o público estrangeiro barra turista... que também tem essa receptividade muito maior, porque lá está, estão mais familiarizados a ir a uma noite de comédia, quase como se fosse uma jam session de jazz, ou seja, vamos ver o que é que vai sair daqui. Sim. E eu sinto, pá, sinto muito em Lisboa, que de facto é isso que tu disseste, tu vais a uma noite que tem um gajo principal que toda a gente conhece, e tem para aí 5 pessoas que ninguém conhece, estão a dar os primeiros passos, e toda a gente está-se a borrifar para esse, só para verem aquele. E até pois. São pessoas que até podem ter bastante piada, mas ninguém está a ligar. Pois. Eu sinto que isso é uma... é recorrente em Lisboa. E, principalmente, isto aqui vou dizer o público mais Portugal. Pronto, vou generalizar um bocadinho. Vou comparar em relação ao que está lá fora. Sim. Às vezes sinto-me muito abraçado lá fora, e mesmo no Norte, principalmente, muito abraçado naquela do... Mostra-me, anda. Mostra-me o que é que tens para fazer. Sim. Enquanto que às vezes há alguma reação, e não é só Lisboa, para o Sul também acontece um bocadinho isso, e olha que eu gosto imenso do Sul também. Tenho raízes familiares lá. Imagina, as pessoas não podem ver, mas o para o Porto abriu os braços, fiz assim, e disse, mostra-me, o que é que tens para fazer. No Sul o que eu faço é cruzo os braços e ponho assim, vá, mostra-me. Mostra-me. É a mesma palavra, mas mostra-me. Sim. Vá, quero ver o que é que tu és capaz. É muito naquela lógica do eu vim até aqui, quero ver porque é que eu vim até aqui. Mostra-me, dá-me uma boa razão para eu ter vindo até aqui. Exatamente. Estás a entender? Que não é mal de todo na medida em que mostra um grau de exigência mais alto. Sim. E a razão pode estar aí. Infelizmente Lisboa pode ter todas as opções e mais algumas, em detrimento de algumas zonas do Porto e do resto do país que possa não ter todas as opções. Sim. Então cada vez que aparece alguma coisa diferente, abraçam. Sim. E Lisboa, como tem muita opção, pode ser que isso aconteça. Sim, eu não quero ser injusto, não quero estar a tecer conjeturas, mas a minha ideia é um bocadinho essa, é que em Lisboa tu tens que dar provas, percebes? Tens que ir a teste, percebes? No resto do país, parece-me que a malta vai primordialmente para se divertir. Sim, é o objetivo principal, não é? Quer dizer, devia ser a sua objetivo principal. Aconteceu-me uma em Lisboa, muito gira com os barbichas. Os barbichas, sabes, eu colaboro às vezes com eles e vou lá ao Brasil e eles vêm cá e convidam-me, não sei o quê. Exatamente. Por comparação, têm acontecido umas coisas engraçadas. Eu já fui convidado para fazer com eles no Norte e a malta toda fixe e recebe-nos e bada fixe e ainda bem e curti bem e foi muito giro e não sei o quê. Em Lisboa foi muito engraçado. A primeira vez que eu fiz em Lisboa, houve pessoas, amigas minhas, estavam no público e começaram assim, epá, foi bem engraçado porque estavam umas pessoas à frente. Miúdos mais novos que os viu no YouTube e que estavam naquela do mas quem é o convidado? Quem é o convidado? E eu e não fazia a mínima ideia, mas quem é ele? Quem é ele? Não sei o quê, porque é que ele está ali? E achei engraçado porque a maneira dos barbichos me apresentarem foi: ah, estou aqui, és muito conhecido pelo meio da dobragem e não sei o quê. E eu, sim, então dizem uma coisa que tenhas feito. E eu fiz a voz do Patrick do SpongeBob. E... faz lá só um bocadinho. É pá, não me faças isso. Está bem, já lá vamos. E a seguir eu ter feito isso, esses meus colegas estavam na plateia, ouvir os gajos da fila da frente dizer assim: ah, já sei. Tipo, ah, é ele. Só porque eu fiz qualquer coisa do estilo: ah, SpongeBob! Ou por aí, estás a ver? Porquê é que tu ficaste tão coisa de quando eu te pedi para fazeres essa voz? Porque, olha, em primeiro lugar, porque acho que é extremamente. Aquilo que eu faço. Estou-te a roubar trabalho, é isso? Não, nada disso. Acho que é extremamente. Eu sinto-me parvo a fazer fora do ambiente de microfonagem. Em segundo lugar, porque eu escolhi uma que é absolutamente ridícula. E tu pediste-me a fazer essa especificamente. Não, foi a que tu mencionaste. Claro. Porque foi aquilo que eu fiz lá, do exemplo que eu estava a dar. E em terceiro lugar, porque eu deves calcular das coisas que mais me pedem para fazer. Já me chegaram a pedir em centros comerciais, já me chegaram a pedir... Sim. Em camarim de novela, a ver um dos miúdos, ator, que me pediu para fazer... O miúdo ia contracenar com grandes atores da nossa praça de novela. Estava-se a cagar para eles todos. Veio foi ter comigo e pediu-me fazer a voz de SpongeBob, entendes? Estás a perceber? É mais por causa disso. Mas faço com tudo o gosto. Só que é aquela coisa de... Again. Estás a ver? Outra vez. Só um bocadinho. Bem, olha, o que é que tu queres comer? O que é que tu estás a pensar pedir? Eu não sei. Vou abrir agora aqui o Uber Eats. O leque de opções. O... Não, abri o Uber. Manda vir um automóvel. Uber Eats, vamos ver aqui. Tu apetece de carne, peixe. O que é que tu queres? Qualquer coisa. Sério. Estou para tudo. Escolhe aí um. Dás para tudo? Estou. Daí a sida, não é? Sim. Problema é esse. Ora, Nova Peixaria, que é aquele que tem pregos de... Pode ser. Estamos a passar publicidade indecentemente. Não, isso depois posso cortar, ou posso deixar. Ou então deixa estar, ou então cobra, mas é... Cobra, mas é às empresas. Então vou deixar estar. Vitaminas. McDonald's, um clássico. A Casa dos Frangos de Moscavide. O que é que dá mais jeito para comermos assim enquanto estamos a falar? Olha, queres um hambúrguer do A100? Pode ser. Também. Pão artesanal. Queres fazer publicidade ao A100? Dizer que tem os melhores hambúrgueres de Algés. Não vou te ser muito sincero. Eu acho que nunca comi hambúrgueres do A100. Tenho isto aqui porque os meus filhos são fãs e volta e meia, quando pedem, eu peço por eles aqui. Já, mas estava a dizer, já estamos a adiar isto para ir desde o workshop que foi há 2 anos. Aquele magnífico workshop na Zof que eu fiz. Ah, o workshop de dobragem. Já dei mais alguns, depois disso, mais alguns turnos. Eu sei, Deixa-me só pedir isto e a gente segue já. Não, boa. Não, estava só a... Falar entre tantos. Sim, conta-me. Não, estavas a falar da dobragem. Lembrei-me de que fiz esse workshop na Zof. Já agora aproveito para dizer que recomendo, que foi muito divertido. Obrigado. E, entre tudo o que aprendi, também se inventou o nome de uma banda chamada Threesome of a Down. Opa! Já não me lembrava disso. Isso eu nunca mais me vou esquecer. Threesome of a Down. Threesome of a Down. As pessoas que tirem as conclusões que quiserem. Exatamente. E tu nunca foste para a frente com isso? Como assim? Como projeto mesmo a sério. É que sou assim, eu ultimamente eu sou assim. É, faz. Mas como assim? Tipo, fazer um projeto do Fazer um projeto. Não. Fazer mesmo. Imagina uma banda. Ah, um Threesome of a Down. Ah, não. What? Uma banda? Sim. O quê? Sim. Achas que uma banda que punha uma banda tradicional com os instrumentos com os instrumentos clássicos, numa banda de rock, ou rock, ou seja lá o que fosse. Sim. Mas depois meter lá um instrumento completamente estúpido. Okay. Lá no meio, imagina, 2 guitarras, um baixo e um oboé e um aduf. Um oboé. Só por causa do nome. Só o aduf, exatamente. Eu adoro o nome, aduf. Não, pensei que uma sanfona. Isso é até uma ideia um bocado mais simbólica. Pensei que estavas a dizer mesmo uma ideia literal. Não, sabes que eu tenho uma ideia para. Trissomia. Sabes que eu tenho uma ideia que vou agora meter aqui, arriscando que alguém copie a ideia, que eu nunca fiz. Que é uma ideia para um projeto de comédia musical ou música, ainda não percebi bem se era mais comédia com música ou música com comédia. Sim. Que implicava, cheguei a ter este processo com uma pessoa, mas depois, entretanto, cada um foi para o seu lado e não sei o quê, e ainda não percebi bem com quem é que faria isto, do ponto de vista de música, que era um projeto típico para bares, música, daqueles projetos de música com comédia. Típica dos bares dos anos 90. Não sei se tu na altura ias a bares. Eu acho que não. Acho que nos anos 90 eu ainda... Ainda não ias a bares. Até meio dos anos 90 era um projeto. Pronto. E então, este quem é tu? 95. É, pá, que indecente que isso é. Achas que é indecente? Acho que é indecente. Tá. Bom, bem. E então? Tens 94, 95? 95. Ai, caramba. Bem-me-deus. E um gajo de barba feita e tudo. Bem, é verdade, o primeiro podcast que eu fiz contigo, é preciso recordar, foi no Liceu Camões e era estudante lá. Tu eras do secundário. Não, eu não era estudante lá. Ah, não eras, mas era estudante do secundário ainda. Era estudante do secundário, tinha 17 anos. Meu Deus, e já estavas a fazer coisa. Incrível, depois tiraste comunicação. Depois tirei comunicação, mas isto não é sobre mim, Mário. Isto é pronto, mas isto sou eu a passar. Pensou o David Letterman, tens acompanhado no programa do David Letterman. Sim. Que ele volta e meio, os convidados passam o ónus para ele. E às tantas começam a fazer perguntas para o David Letterman. Mas David Letterman, por favor, isto não é sobre mim. Mas o David Letterman tem 50 anos de carreira, não é? Pronto. Mas estavas a dizer dos bares musicais. Pronto, e então dos bares musicais tinham aqueles projetos engraçados, de Mercuriocromos e outras coisas como piada, como é que se chamava, os Bate na Avó, etc, etc. Um projeto engraçado que era, não era de música de covers típica, sim, de tocar algumas músicas e não sei o que, e serem bué e terem bué sex appeal. Não, era cenas para curtir. Lembro-me que criou Cromos, pá, um deles estava em palco vestido de galinha, portanto, só para teres uma ideia. Aqueles fatos mesmo de galinha, como se estivesse nos Estados Unidos a promover um restaurante. Pronto. E não há... Disse hoje em dia, não há assim muito. Eu tinha um processo, não vestido de galinha, claro, mas tinha um projeto que gostava muito de fazer, que era quase só acústico, e que era de músicas altamente improváveis de gajos tocarem. Imagina dois gajos a tocarem músicas de miúda. Eu durmo com quem eu quero. Coisa assim deste estilo. E uma coisa que eu há anos gostava de fazer, que é uma coisa tão simples como isto que eu fazia desde miúdo, que é traduzir para português à letra músicas idiotas de pop e sim, rock estrangeiras que tu ouves em inglês e achas bada fixe. Se traduzires para português, aquilo é hilariante. Exatamente. Exatamente. E gostava muito de fazer essa porcaria, que é adaptar, não mudando as letras, não adaptando as letras. A letra é a única coisa que não adaptavas. Estás a ver? Pá, Scorpions, por exemplo, é um manancial. É verdade. Desta merda. É maravilhoso, por exemplo. E há muitas outras coisas dessas. E tentar fazer isso. Mas ainda não achei nem o momento certo, nem as pessoas certas, nem o processo certo. Então, tu tens quantos agora? 44, não é? Vais fazer 45. Vou fazer 45 agora. Estás aí cheio sempre de coisas e cenas. Sim, só que eu sou aquele gajo que caga ideias e depois a execução demora um bocadinho mais. Ah, mas isso é normal, não é? Estamos em Portugal. As coisas não são... Não digas nada. Não são assim. Não digas nada. Já ficou muito pelo caminho? De coisas? Sim. Epá, olha, projetos musicais, sim. Projetos de teatro, também. Eu nem te vou dizer de projetos de pilotos que me pediram de coisas para a televisão. Mas chegaram a ser gravados os pilotos e ficaram... Não, gravados só um. Ok. Depois não seguiu. RTP, neste caso, que queria. E depois não seguiu. Epá, SIC. Lembras-te da SIC Comédia? Lembro-me da SIC Comédia. SIC Comédia, várias coisas. Ok. TV e ficção, várias coisas. Sim, bom, muita coisa. Por várias razões. Razões de orçamentos, razões de afinal não era bem isto que eu queria, razões de gostarmos mais, razões de se vocês arranjarem sponsor, tudo bem. Pois. Razões de olha, afinal metemos outra coisa aqui. Razões de... Esta, a que eu te vou dizer a seguir é a razão mais comum, que é pá, é bué da fixe, mas tivemos que arranjar uma coisa para contraprogramar nesse horário aquilo que o outro canal fez, portanto pegámos no outro projeto. Pois. Que é, essa hora está a dar um concurso ali, portanto eu tenho que arranjar um concurso. Concurso, sim. Como se desse para destornar, de alguma maneira, o Precepto, por exemplo. Que é um grande líder de audiências há 200 anos. Sim, vai conseguir uma um grande saravá para o Fernando Mendes, que vai ouvir de certeza. Tu conheces o Fernando Mendes? Sim, sim, porque de relance, mas sim, conheço porque estava eu a fazer coisas no Vilaré, estava eu a fazer também uma coisa no Vilaré. Então havia desmontagem da peça dele para a montagem da nossa e coisas assim, a gente cruzava-se muitas vezes. Sim. A gente uma vez recebeu uma história muito engraçada com quem conhece o Vilaré, não sei se tu conheces o Vilaré. Sim, conheço bem. As escadas do palco para os camarins são umas coisas de metal extremamente íngremes e são assim umas 30 escadas, uma coisa assim, assim, um abuso. E é uma coisa muito íngreme mesmo, sim, lá para os camarins que são lá de cima. E lembro-me perfeitamente do Fernando Mendes, que já era uma pessoa jovem, não é provavelmente uma pessoa atlética, acabar o espetáculo dele e nós íamos a seguir. Nós tínhamos um espetáculo de tipo cabaré à meia-noite, sei. E o gajo acabou o dele e nós íamos entrar. E havia uma peça que ele acabava, era este espetáculo, ele acabava a cantar aquela mítica canção portuguesa do... Ah, eu vi essa peça. A Caixa Forte. A Caixa Forte, exatamente. E o gajo, aquilo acabava e a música continuava a tocar quando eu subia. E houve um dia que eu e os meus colegas resolvemos recebê-los em coro, em formação corredor da morte, nós éramos bastante, em formação corredor da morte, a cantar e a bater palmas. É um bada, recebemos assim nos camarins. Foi um prolongar da música. Eu não sei como é que é a linguagem no teu podcast. Se posso... Podes. Já dissemos pela vez à vontade. Pronto. E então, o senhor Fernando Mendes cumprimentou-nos, foi a primeira vez que eu falei com ele assim mais diretamente, e ele cumprimentou-nos da seguinte forma, que foi... É um badá o caralho. Vão, mas é lá para baixo agora vocês trabalhar. Que simpatia. Não, mas eu disse isso com um sorriso na cara. Mas foi engraçado. É um badá o caralho. Vão agora trabalhar lá para baixo. Mas antes de ir para a dobragem, que eu quero perguntar-te umas coisas sobre isso, ainda sim, sobre a comédia. Não me chegaste a responder bem àquela pergunta se o stand-up estava um bocado... Eu sinto que em Lisboa, pelo menos, que há uma grande saturação do stand-up. Parece que é a única coisa que pode existir na maior parte dos sítios. O stand-up para mim, neste momento, e atenção que foi das primeiras coisas de comédia que eu comecei a fazer em Portugal, em bares só. Sim. Basicamente. Mas era outro tempo, não? Era outro tempo, estamos a falar de 2004, 2005, 2006, por aí, antes de eu começar a trabalhar em improv cá. E o que é que acontecia nessa altura? Eram O roteiro dos bares estava muito a começar. Quem é que estava a começar? Estava a começar Pedro Tochas, foi dos primeiros, com um projeto diferente já de teatro. Sim. Antes de começarem todos esses gajos que depois o Levanta-te e Ria lançou, Levanta-te e Ria, que eu fui, mas fui muito fugazmente, nunca fiz muita coisa lá. Nesse caso, nesse aspecto, identifico-me muito com o Rui Xará. O Rui Xará é uma pessoa que trabalha muito nesse ambiente de bares. Eu gosto muito desse ambiente. Sim. É um ambiente de troca, é um ambiente um pouco mais livre do ponto de vista de linguagem. Pode ser um bocadinho nada menos family friendly. Exatamente. O stand-up é uma lógica que não lida bem com a censura, não lida bem com os cortes, não lida bem com a limpezazinha. Sim. Perde muito com isso, percebes? E então ele, nesse aspecto, acho que faz ele muito bem. Nunca quis desviar-se muito do seu... Não quer dizer que ele não faça teatro, ainda faz, ele agora está com uma turnê de teatros e não sei o quê, mas nunca abandonou, e ainda bem que nunca abandonou esse circuito, essa lógica, que ainda com o fumo, com a bebida, com a utilidade de copos e não sei o quê, estás a perceber? E isso é muito bom. Isto para dizer, começando eu nessa lógica, fazia ali o roteiro de bares, ali Alfama, Moraria, não sei o quê, andava ali, fiz... Madras de Goa, fiz o Santíssimo Sacramento, fiz o Álcool Puro, fiz uma data de coisas. Sim. Na altura em que ainda não se sabia como lidar com um espetáculo de stand-up num bar. Na altura em que o Álcool... Acho que era o Álcool Puro. Na altura foi, durante uns tempos, propriedade do Zé Fidalgo. E o Zé Fidalgo, que eu conheço todos os carnavais antes dele ser o Zé Fidalgo, convidou-me para fazer lá. Pai, tinha as coisas do Arco da Velha, tinha malta que estava à espera de uma banda que vinha a seguir, que é uma coisa que nunca se faz, por exemplo, que é meter uma banda no mesmo cartaz, coisa que a malta vai para ouvir bandas e não vai para ouvir aquilo, etc, etc, etc. Mas é curioso que eu fartei-me de... Tive mesmo que gritar para me fazer ouvir, e aquilo correu muito mal nessa vez, e adeus e obrigado e um queijo, mas no final vieram-me dar os parabéns, não sei do quê, não sei do que mais, pessoas, tal, estavam clientes, tal, estavam, pá, muitos parabéns, curti imenso aquilo que eu consegui ouvir, curti imenso. Pá, portanto, numa altura em que ainda não era rotinado, andei nessa cena, estás a perceber? Sim. O que é que aconteceu realmente depois? Muita gente faz, acho muito bem, só que é o hambúrguer gourmet em placa de pedra. Que é, de repente, a hamburgueria do bairro fez, logo a seguir o Norato fez, toda a gente fez. Exatamente. Então, agora, para arranjares um hambúrguer num prato, um hambúrguer tradicional, numa carcaça, num papo seco, como se dizia antes, num prato, é um broche. Não dá, porque em todo o sítio tens um palito com uma bandeirinha no meio para segurar aquela merda toda que lá põe dentro, num prato de pedra. Não estou a dizer que não gosto. Sim. Estou-te a dizer que agora... Eu acho que o stand-up é um bocadinho... É o novo hambúrguer gourmet. É o novo hambúrguer gourmet. Houve alguém, não sei... Que é da esquina para onde tu viras, dá um. O que é ótimo, o que é ótimo. Agora, não esquecer os outros géneros, não é? Sim. Não esquecer as outras coisas que se podem fazer. Não, não sei quem é que... Há uns tempos ouvi alguém fazer uma comparação. Não sei se tratava com a pessoa ou se ouvi isto em algum lado. Dizia que agora o stand-up... Era o novo, tenho uma banda para conquistar as miúdas. Que era tipo, toda a gente tinha uma banda, agora toda a gente faz stand-up também um bocado na cena. Sim. Porque toda a gente faz. E eu próprio, pá, faço muito raramente e... Eu sei, ainda não tive o privilégio de ver. Não é privilégio nenhum. Não é privilégio nenhum. É onde isso do dia 19, queres falar sobre isso? E pá, isso entretanto já passou, quando isto sair. Sim. Mas é na Rua Capitão Leitão 94, em Leiria. Em Leiria, em Marvila, que estupidez. Ah, porquê disseste Leiria? Porque não já estás em Leiria. Não vou atuar em Leiria. Há um bar em Leiria que recebe muitos novos comediantes. A sério? Sim. Não, mas pronto, eu próprio acho assim um bocado saturado. Queres um dia fazer? Eu estou a gerir uma noite de comédia num bar. Estás-me a fazer um convite? Estou a fazer um convite. Gravado. Bora, vamos a isso. Pronto, já tenho agendado de janeiro e fevereiro, lá para março, vai aí. Pode ser. Pronto. Ótimo, porque dentro de janeiro e fevereiro também não ia poder. Pronto. E então, estavas-me a dizer? Não, senti-me um bocado saturado, porque parece que é a única coisa que se pode... Se tu fores uma pessoa nova que quer, por exemplo, fazer teatro ou sketches ou improviso de comédia, acho que já não é assim tão fácil, não é? Vou-te dizer, e estou a concordar contigo, vou-te dizer porque é que eu acho que isso acontece. Estás a ver o Pudim Flan? O Pudim Flan mesmo. O Pudim Flan de comer. Sim. Pensando de comer, há uma expressão americana, não sei se... Acho que é muito conhecida. Há uma expressão americana que é: There's no difference between bad flan and good flan. Eu não sei se isto é verdade ou não. Mas o que é facto é que eu nunca me lembro de comer um pudim flan que penso, isto é horrível, não parece pudim flan. Não, pudim flan é um pudim flan. Sabe sempre ao mesmo. Sim. Pronto. Eu acho que o stand-up além do hambúrguer gourmet tem funcionado um bocadinho também como o pudim flan da comédia. O que é que isto quer dizer? Se eu tenho um processo de improv que é mau, tu vês que aquilo é mau e aquilo não dura muito tempo. Se tenho um processo de sketch que é mau, como há alguns aí a rodar, tu vês que é mau e aquilo não dura muito tempo. Stand-up, mau ou bom, não sei porquê, e felizmente, por um lado, tem sempre público. É verdade. Não há ninguém que diga, epá, olha, desculpa, mas isso é mau como uma merda. É. Sim, já me aconteceu muitas noites o headliner ser uma merda e ser aquela pessoa que as pessoas vão ver e não percebo, ninguém se ri na mesma. Mas toda a gente foi lá para o ver. Não. E muitas vezes não para. Sim. O que eu acho muito bem, porque o parar é sinal de que não reconhece que pode melhorar. Eu quero frisar que acho que não deve parar. Sim. Deve haver bom stand-up e mau stand-up, como deve haver mau improv e bom improv, como Sim. deve haver mau teatro e bom teatro. Também para as pessoas tratarem aquilo. Mas o stand-up, o público trata da mesma maneira o bom e o mau. Que é uma coisa que, aliada ao sushi, eu acho que é crime. Não saber distinguir, não saber distinguir mal de bom. Sim. Percebes? E é por isso que eu acho que prolifera. O que nesse aspecto até acho que é bom. É, sim. Pronto. Agora, eu tenho que poder perceber o que é trigo e o que é joio. Mas já me aconteceu estar num espetáculo em que toda a gente está a adorar de alguma maneira e eu olho para um lado e para o outro e pensar, eu sou o único que estou a achar isto uma merda. E olho para um lado e para o outro. Epá, a sério? Há alguns espetáculos em que eu até estou inserido, atenção, não me estou a livrar disso. Sim. Não, eu também próprio não estou a dizer que sou bom, muito pelo contrário, mas sinto é que muitas vezes, lá está, as pessoas que estão, já vi pessoas que estão a começar que são muito boas mesmo, e numa noite em que as pessoas estão todas centradas no centro das atenções, que é o headliner, acabam por não desfrutar o que vem antes, porque só querem saber do headliner, e mesmo quando vem o headliner não se riem, e mesmo assim, tipo, yeah, também não me parece que haja muitas vezes a escolha melhor de estrutura de espetáculo. O que é que eu quero dizer com isto? Ok, vai este e aquele. Quem é que é o headliner? Aquele. Porquê? Sim. Porquê? Tem provasadas? Não tem. Porque é o youtuber? Pois. Porquê? Também acontece. Nada contra os youtubers. Atenção. Mas é por alguma razão que agora faço só mais MC ou foi só porque aconteceu? Olha, primeiro, porque com a lógica que eu quero fazer, gosto de aplicar a minha parte de improvisação ao stand-up. Ponto 1. Segundo, porque com o grau de periodicidade com que eu estou a fazer era um desgaste grande, muito grande de material. Ponto 2. Ponto 3, uma coisa muito mais egoísta, que é divirto-me neste momento muito mais livre do que presa material. Okay. Imagina, se eu agora juntasse material para fazer um solo, por exemplo, um especial, que não está planeado, não estou a planear nada nesse sentido, iria ter muito mais cuidado, muito mais trabalho, muito mais gestão de material, muito mais edição, muito mais tudo do que numa lógica de MC em que eu faço 20 minutos ou meia hora e apresento um comediante, depois faço mais 10 minutos e apresento o segundo comediante e depois faço 10 minutos antes de fechar. Sim. Ou se for muito bom, o segundo processo comediante e que sou obrigado boa noite e ele simplificou uma vida. Porque tens aquela... Não tens o peso de ter de ser o melhor, não é? Também é... Ou não é o peso de ser o melhor. Não, tu estás ali para ajudar os outros a brilharem um bocado, não é? E porque eu tenho feito uma lógica que ganhei à vontade para isso ao longo do tempo, que é... Pá, acho que não tenho grande vontade de... Não é que não tenha provas a dar, é que não tenho eu grande vontade de dar provas, ou seja, naquele sentido de olhem o que eu sei fazer. Acho Sim. que as pessoas já vão saber o que é que eu sei fazer. Agora, eu ganhei uma vontade, quando passou isso, ganhei uma vontade extra que me permite fazer uma coisa, que é, eu gosto de aliviar os comediantes que lá vão, principalmente os rookies. Sim. Gosto de lhes aliviar. E eu faço uma coisa que eu fazia na lógica dos open mics, que é, uma das coisas que eu digo ao público é, é impossível calar-vos. É impossível impedir que vocês sejam hecklers. É impossível todo esse processo Sim. interativo e imersivo do stand-up de bar. Sim. Portanto, o que eu vos peço é, o que tiverem a fazer, façam comigo. Não façam com eles. Não Sim. façam com eles. Portanto, eu estou a dar o peito às balas. Brinca comigo. Que logo vamos ver como é que reagimos cada um. Exatamente, sim. Ok? Façam isso comigo. E não façam com os comediantes. Tu advertes mesmo as pessoas. Eu meto-me, sim. Em lógica de Comedy Club eu fazia mesmo isso, que era... Eu tratava da saúde logo ao público. Daí eu estou com que é para... Primeiro para eles, se tiverem que... Obrigado. Se eles tiverem um... Alguém que queiram designar como o gajo a bater, que seja eu. Então eu brincava com isso. As pessoas... Eu desafiava-os mesmo a fazer o seu melhor heckling possível a mim. Eu respondia a isso. E as pessoas acabavam por perceber. E eu fazia uma coisa que é a eleição do... Que eu hoje volto e meio ainda faço, que é eleger o heckler da noite. Perceber logo quem é o gajo. Isso não há. A gente cria um. Primeiro, para desarmar os outros. Segundo, para dar um empowerment assim, a um gajo, uma pessoa. Segundo, para termos assunto de comédia intermédio. E também para as pessoas perceberem os outros comediantes com quem é que têm que não sei o quê. E eles já saber se tu identificas esse gajo imediatamente. Põe-lo, expõe-no, vais expô-lo ao olhar geral. Também o vais desarmar um bocadinho, estás a perceber? O grande objetivo, a grande regra de stand-up, principalmente em bares, é descobres quem é um heckler, geralmente ele não está sozinho. Ninguém faz um heckling sozinho. É muito raro. Só se estiver bêbado. Se expores esse gajo, se expuseres, aliás, se expuseres esse gajo aos amigos e se conseguires pôr os amigos a rirem-se dele, esse gajo vai acalmar imediatamente. É verdade. Geralmente é o palhacinho da turma, geralmente é o gajo... Isto também eu faço nos cafés com todos os meus amigos, etc, etc. Mas isso também pode correr mal, não? Pode. Mas devo dizer que não... É difícil que corra mal na sua extensão total do tempo. Vou-te explicar. Uma das piores noites da minha vida, uma das, porque todos nós temos noites de merda, uma das piores noites da minha vida se transformou numa noite muito agradável. Ok. Que é, em lógica de MC, levares com um cubo de gelo nas costas. Da mesma pessoa que no final da noite te paga umas cervejas e conversa contigo e fica ali contigo a pagar-te umas cervejas não sei o quê e tal, não sei o quê. Como é que isso aconteceu? Então aconteceu que é um gajo que é parvo, um gajo que tu, no meio da brincadeira, começas a desarmar como estando alcoolizado e o gajo não acha piada, possivelmente estava mesmo. Estás a chamar a bêbada cá em gelo nas costas. E, porque eu já estava a dar a volta através das mesas e a voltar. E no final esse gajo que me convida-me para beber umas cervejas e ficar a conversar comigo, como é que tu fazes, isto, não sei o quê, e lidas tão bem com as pessoas, não sei o quê. O gajo que me mandou congelar nas costas. Portanto, é por isso que eu digo que nem sempre na sua extensão do tempo se pode dizer que corra sempre mal. Olha, e falando da dobragem, pronto, isto é um tema incontornável, né? Tipo, sabendo que tu deste voz a 700 milhões de personagens. Obrigado. Haveria de... Obrigado. Acabei de dizer... Não tem uma passagem no tempo. Podia ser tudo no mesmo ano. Não, eu gosto de receber, por exemplo, elogios de pessoas adultas. Já me aconteceu. A dizer assim, porque você foi importantíssimo na minha infância. Eu, obrigadíssimo. Estou a receber isso de um gajo com alta barba e estás a ver e emprego e o caraças. Filhos ainda não, felizmente, mas emprego e barba e cenas. Mas sim. Mas eu se calhar ia-te fazer uma pergunta um bocadinho arriscada. E se tu não quiseres responder, depois. Ah, vontade. O que é que tu achas quando, por exemplo, vês um anúncio de um filme de animação em que, por exemplo, uma das vozes é a mãe do Cristiano Ronaldo? Qual é a tua reação a este tipo de coisas? A minha reação é que estamos a vender um bocado a arte, não é? É que uma coisa é teres alguém que, de facto, seja um bom ator e que... Não, nós passamos por essas fases todas, que era atores... Enquanto for, vamos esclarecer uma coisa. Enquanto forem atores, não chateia nada. É malta que não está rotinada a fazer dobragem. Não há problema nenhum. É uma parte do meio. Claro. Tem a técnica que tu sabes que é preciso ter, etc. É uma parte do meio, não me choca. Tal como o meu core business não é novela, mas já fiz novela. Pronto, não, sim, mas tu és ator. Pronto, mas é por isso que eu digo, atores, sim. Uhum. Não tenho toda a abertura, não tenho problema nenhum. Depois começámos a transitar para apresentadores, etc, etc. Youtubers, influencers. Calma, calma, calma, já lá vamos. Isso é outra fase. Isso é outra fase ainda diferente. Apresentadores, etc. Que aí eu dizia assim, ok, não vou julgar por uma razão. Porque muitas vezes, eu dou-te exemplos, o Zé Pedro Vasconcelos, por exemplo, é apresentador. Mas o gajo vem de background de Chapitou, ator, comediante, não sei o quê, não sei o quê. Exatamente. Tu não sabes qual é o background de cada um. Sim, isso concordo. Portanto, agora é apresentador. Mas a perceber, não sabes o background de cada um. César Mourão, que é um excelente comediante, é um dos maiores humoristas do país, ultimamente faz muita coisa da lógica da apresentação. Não, mas ele tem o background, ele estudou, ele é ator, ele tem formação de ator, ele estudou no Brasil, etc, etc. Sim, pronto. Exatamente. Portanto, um gajo não sabe de onde é que isso vem. Só sabe de onde é que vem, é melhor não julgar. Portanto, aí vamos com calma, os apresentadores, esperem, vamos ver. Epá, agora, quando começas com isso que tu já disseste, youtubers... Quando já pões mesmo a qualidade da dobragem em causa, e acho que é esse o problema, percebes? Sim. Que mas a mim choca-me noutro aspecto que não estás a falar, que é... Qual? Esta malta é contratada aí e os estúdios não têm culpa nenhuma. Os estúdios, pelo contrário, têm que lidar com esta merda. O diretor de dobragem tem que ter a desgraceira do trabalho fazer isso. Então, sou amigo de quem dirigiu o exemplo que tu deste também do Cristiano Ronaldo. Sou amigo dele. E com certeza que ele... Nunca falei muito sobre isso com ele, mas com certeza que ele... Teve que ter um trabalho extra para ter claro. Que lidar com isso. Pronto. As pessoas não têm culpa. Não, eu não aí a distribuidora é que impõe. A distribuidora é que impõe. Sim, estava pronto. Ao contrário. Aí acho que é uma falta de noção total da distribuidora do que é que... O que é que eles querem fazer com aquilo. Querem o quê? Querem freak show? Se querem freak show, ok. Então é o que estão a fazer. Se querem um trabalho de qualidade, é porque depois aqui há uma questão que é eles pagam mais... Porque essas pessoas vão como VIP talent, pagam mais essas pessoas do que o estúdio vai pagar a cada um dos atores que vai, na verdade, aguentar a qualidade do resto do projeto. Claro. Que é o que acontece. Olha, há uma pessoa que saiu muito bem numa lógica dessas, pá, que eu chorei a rir com ele, e que saiu muito bem com essa lógica. Porque as pessoas que são convidadas também não têm culpa. Claro, exatamente. Pá, ok, eu aceito a experiência, vamos ver, não sei o quê. Podem recusar ou não, já conheci colegas que recusaram porque disseram, pá, não me adapto à técnica, não consigo fazer. E então, como eu sei que vocês têm prazo e têm tempo e não sei o quê, eu já soube caso disso e recusaram e ok. E acho muito bem, acho que foi com... Tiveram muita hombridade, etc, em reconhecer tudo isso. É uma coisa que eu recuso, me convidar para fazer um número de circo, eu digo, pá, com todo o devido respeito, claro. Não sei. Vou comprometer-vos o número, vou arriscar a minha segurança, vou arriscar a vossa segurança, não vou fazer. Exatamente. Pronto. Agora... Se bem que é um caso um bocado exagerado, diferente de uma comparação, mas pronto. Às vezes pode ser um bocado parecido. Mas tens, estava-te a dizer, o pessoal que recusou. Ah, tens um caso que eu acho que é maravilhoso, que é um colega nosso, que foi maravilhoso, que foi convidado, aceitou, é VIP, e aceitou e gravou connosco um filme, na altura foi o SpongeBob. E o convidado era o Nilton. E eu acho que foi genial nesse aspecto que ele fez. Ele foi, gravou, etc. Fez o que fez, convidado para fazer. E depois foi à antestreia. Nós somos todos convidados para a antestreia. E é claro que a comunicação social aterra no Nilton. Claro. Naquela dor. Então, conte como é que foi trabalhar neste filme e não sei o quê, não sei o quê. E ele... Epá, eu tive um ataque de riso. Eu estava a ouvir aquilo e tive um ataque de riso que eu achei magnífico. Foi... A resposta dele foi... Para mim foi ótimo. Agora, eu acho que vocês deviam estar a falar com os protagonistas... Eu posso-vos dizer que gostei muito de fazer a Gaivota 3. Que foi o que ele fez. A Gaivota Genérica 3 e o Marinheiro 2 e não sei o quê. Ok. Isto era na altura em que as pessoas se salvaguardavam. Em que eles participavam, entravam no filme e acho muito bem. E entram no filme não sei o quê. Agora estão a começar a dar protagonistas a pessoas que não têm capacidade nenhuma para aquilo. Não estou a dizer que o Nilton não tenha. Não é o caso dele. Estou a dizer pessoas que não têm capacidade nenhuma. Estão-lhes a dar protagonistas. Sim. Que é uma coisa que é inacreditável. Como é que é possível? Tu sentes no ecrã aquilo a acontecer. Sentes o resto nivelado por cima e depois sentes a energia toda a vir por aqui. Tudo cá para aqui para baixo. Eu vou dar um exemplo. Há dois anos... Não, no ano passado vi a antestreia do filme da Aardman, da Idade da Pedra. Não sei se tu estiveste envolvido ou não. Qual é? É o Early Man. Eu fiz isso, já jogavam futebol na... Sim, sim. Eu entrei nisso, não. Pronto. O filme era, tinha voz do Zé Pedro Vasconcelos, que estava ok para a personagem, estava fixe, uhum. Mas depois tinha a Bumba na Fofinha e tinha o Eduardo Madeira. A Bumba na Fofinha, péssima. E o Eduardo Madeira, ele não é mau ator, mas não acho que seja mau ator de comédia, muito pelo uhum. contrário, mas para aquela personagem ele foi uma péssima escolha, porque durante o filme todo, ela fazia uma vozinha assim, quando a personagem tinha uma carga dramática muito forte, okay. não deu. Pronto, às então... vezes quando ele tinha assim uma cena quase de morte, ou... Pá, não dava para levar aquilo a sério. E atenção a uma coisa, não confundir a qualidade de trabalho de um ator ou de um comediante, ou seja, quem for, com erro de casting. Ou pois seja, é isso, é isso. Eu, que faço dobragens há 20 anos, se me puseres numa personagem que não é para mim, vais dizer que é grande merda. Sim. Ou seja, não confundir erro de casting, ou seja, ele não estar bem, e a culpa aí não é dele, sim. adaptado à personagem que tem. Por exemplo, ele faz um Obelix, ótimo. Sim, claro, claro. Mas, isso, mas para esse tipo de personagem, sim. Pois. Mas para aquela, não, percebes? E depois senti essa diferença quando ouvia... Pá, lembro-me de uma cena em que só ouvia a voz do Bruno Ferreira, que ele também tinha uma personagem. E pensar o quão diferente era teres uma pessoa que, de facto, já tinha muitos anos daquilo e, de facto, era profissional, de uma pessoa que tinha sido convidada por ser famosa ou... e acho que cada vez mais se nota a diferença, porque lá está, quer dizer, acho que já estamos... Por exemplo, o Miguel Ângelo, não sei se ele é ator profissional ou não, uhum. mas ele, para mim, é a voz do Woody, mais do que o Tom Hanks. Uhum. Eu não vejo... Eu não consigo imaginar o Woody com a voz do Tom Hanks. Uhum. Acho que isso foi uma escolha de casting, pá, perfeita. Eu acho que na altura teve a ver com as músicas, acho que... Mas hoje em dia já é a questão do, independentemente de ser bom ou não, vamos é meter nisto porque achamos que vai... Nem sei se depois tem resultado em audiência, em termos de espectadores, não sei se tem. Pôres um influencer qualquer, não sei se realmente tem. Olha, nesse aspecto não faço a mínima ideia. Sei que, dou-te um exemplo, não estive nesta última Comic Con, estive na anterior. Sim. Tens lá atores de dobragens, tinhas lá humoristas... Tinhas lá várias pessoas. Estava lá eu, estava lá o Quimbé, estava lá o Diogo Batáguas, estava lá. Estava lá uma catrafada de gente. Estava lá o Dário, uhum. o moço de um cabresto, estava lá uma data de gente. Pois onde esta miudagem ia? Eu estou mesmo a dizer miudagem, o público tradicional da Comic Con. Onde essa miudagem ia, tipo, direto, tipo, ao mel. Era os youtubers. Portanto, alguma coisa mexe. Ok. Ok? Que eu não tenho nada contra. Eu já dirigi youtubers em dobragens. E cada pessoa é uma pessoa e tem. E muitos têm a margem de progresso. Agora, claro. A questão é: eu estou a dirigir e estou a dar formação ao mesmo tempo. Até o dobro do tempo. Epá! Sim. E às vezes não, não. E eu não estou a generalizar, atenção. Já dirigi malta do YouTube com larga margem de progresso e já dirigi malta atores não rotinados em dobragens com menos margem de progresso do que eles. Portanto, okay. Depende muito de pessoa para pessoa, ok? Pronto. Agora, epá, vais sempre ter que dividir o teu tempo. Eu dirigiria alguém rotinado em dobragens, dirigiria alguém um episódio, imagina um episódio clássico de 20 e qualquer coisa minutos, dirigiria em 30 minutos, dependendo da carga que ele tiver de texto, vou demorar o dobro do tempo com uma pessoa dessas. Portanto, é o dobro do tempo, literalmente, de estúdio, estás a perceber? Ao longo de uma semana passa duas. E recebes o mesmo. Sim. Mas aí, atenção, trabalho é o trabalho, eu estou lá para isso. Não vou estar a dizer, desculpa, não o ensino a fazer nada porque eu estou a ganhar o mesmo. O que ficar é o que fica. Não vou, obviamente... Não, só a perguntar por curiosidade. Não, sim, claro. Óbvio que sim. Mas... Aí o que me preocupa é que estão a começar a rechear. De antes era, aquele gajo para ter o nome no cartaz. Depois é, de acordo com o número de personagens. Uhum. Imagina, tens três personagens centrais, vou descobrir um núcleo de três gajos conhecidos para fazer isto. É, ou quatro gajos. É a história clássica de como os gatos Fedorento foram fazer os pinguins de Madagascar. Que é, tem quatro pinguins, quem é que há quatro gajos para fazer isto? Ah, clássico, aqueles gajos. Por exemplo... Depois começa a acontecer que é todo o cartaz. Sim. Tens as personagens acessórias, inverteu, tens as personagens acessórias feitas por malta rotinada em dobragem. Exatamente. E o elenco principal todo, pá, Coisas indescritíveis. Sim. Não estou a dizer ninguém em específico, mas coisas indescritíveis. Não, mas tem-se notado. Eu há uns tempos também... Acho que... Desculpa, interromper. Não, diz, desculpa. Acho que desenhámos ali a linha quando convidámos o futuro para dobrar. Sim, sim. O futuro foi nas versões de filme, se não me engano, foi a múmia do Hotel Transilvânia. Se não me engano. Quando convidámos o futuro para dobrar, que é uma excelente pessoa, não tenho nada contra o senhor. Nada. Mas há-me vontade de perguntar, pá, então eu posso jogar no Atlético de Madrid só um dia? Sim. Posso ser ponta de lança do Atlético de Madrid? Claro que o Atlético de Madrid manda-me à merda. Não posso. Obviamente. Eu aí costumo dizer, pá, eu tenho um sofá, é um espetáculo, não tenho curso de psicologia, mas vou começar a dar... fazer terapia. Pá, eu até sou bom ouvir as pessoas. Dou um conselho ao outro. Está-se bem, para que é que eu ia ter que estudar psicologia? Não é? Sim. Aí, a partir do momento em que o senhor dobrou, a mãe do Cristiano Ronaldo dobrou, não sei para onde é que isto caminha, mas pá, por enquanto, não me sinto lesado, sinto-me lesado diretamente enquanto espectador. Sim. Enquanto profissional, nunca tive aquele problema de ter que dizer ao estúdio, olha, assim, estou a trabalhar com esta pessoa e isto não está, não vai dar. Sim. Não. Até agora não me aconteceu. A mim. Epá, poderá já ter acontecido a quem dirija, porque eu não dirijo longas de Disney, não dirijo longas de Luz ao Mundo. Mas da Disney são eles próprios que escolhem, não é? Não, estou a dar exemplo das longas com maior projeção. Não dirijo Luz ao Mundo, não dirijo... Sim. Ok, estás a perceber? Lesa-me enquanto co-profissional, enquanto eu tenho que fazer mais personagens, porque aquela pessoa que eles meteram no elenco só faz a dele e mal. Exatamente. Portanto, tenho que fazer mais personagens, etc, etc, etc. De resto, pá, se trabalharem bem, não tenho nada contra. Agora, se a qualidade não se reflete... Não, eu acho que é o problema é aí, percebes? Não, nem é a questão de serem famosos ou não, porque eu acho, eu sinto, pelo menos, que eu também cresci a ver filmes dobrados e sentia, de facto, essa diferença. De antes, tinha, se calhar, um nome forte que era para o cartaz, mas até fazia sentido para aquela determinada personagem. E sinto que agora já é um bocado, por exemplo, lá, não sei se estiveste envolvido na dobragem do filme do Playmobil. Não. Pronto, eu vi o trailer no cinema há uns tempos e fiquei completamente horrorizado. Era tudo, pá, eram todas as vozes, eram bastantes vozes, não sei se eram os Dama, se era uma banda qualquer nova, estavam os quatro envolvidos. Não, peraí, estás a dizer Dama e banda na mesma frase? Desculpa, eu aí em música vou ser cáustico. Não, pronto, peço desculpa, era só para aligerar a coisa. Estávamos a falar de música. Mas tudo era mau, percebes? Fiquei... E é só isso a minha questão é que a qualidade vais ter uma diferença cada vez maior entre, lá está, aquelas produções em que são as produtoras de facto a dizerem não, tem de ser esta voz ou tem de ser aquela voz, e aquelas que se estão a marimbar e olhem, hoje vai o gato do Cristiano Ronaldo fazer uma temporada, não sei. Mas aí o que eu acho é que há um desreconhecimento da área. Ou seja, aquilo é um hobby. Ah, não é uma profissão a sério. Se não é uma profissão a sério, basta meter quem eu quiser. Vamos brincar. Vamos brincar. O que é que achas que isso acontece? Porque não temos o hábito de dobragem em tudo? Não. Acho que é porque acham que é divertido e que não é uma coisa a sério. Ou seja, nós passamos. Repara, eu ainda sou do tempo, parece aquela velhinha do anúncio. Eu ainda sou do tempo de uma bicicleta com mudanças. Se custar 200 euros. Não. Ainda sou do tempo de os pais olharem com desconfiança para alguém que quisesse trabalhar em artes, em audiovisual, em seja o que for. Vou numa altura, já eu trabalhava, que aquilo deu uma volta de 180 graus e vejo paizinhos a empurrar as criancinhas para castings. Ok. E então, há um fascínio geral por... Olha, olha! A minha avó está ali! Olha, olha, olha, eu a aparecer ali. Mesmo que seja lá atrás, figuração, seja o que for. Entendes? Uhum. E então, deixámos de ser putas para passarmos a ser glamour, cenas, as marcas querem se associar a ti. As redes sociais potenciaram muito isso. Okay. A noção da imagem, do que parece, não sei o quê. E depois agora, uma permeabilização de tudo. És blogger, podes vir a ser stand-upper, podes ter um especial de stand-up e encher salas. É verdade. Também é transversal a outras áreas. É verdade. Pronto. tens um blog, imagina, tens um blog, que eu não estou a falar de ninguém específico, mas tens, é um assunto que é muito blogável. Tens um blog sobre, já nem digo do humor, mas tens um blog sobre neonatalidade, sobre criar os bebés e tudo, que é uma coisa muito, muito... Neonatalidade. Sobre, é um tema que te fascina. Por experiência. E tens um blog sobre a melhor maneira como mudar fraldas. De repente essa pessoa torna-se conhecida e de repente já há um especial da pessoa, agora com vocês, a pessoa que ensinou-nos a mudar fraldas. Noutro, as pessoas não percebem que mudaram o carril. Ok? Isto é outro assunto. Eu não vou ensinar a mudar fraldas. Porquê? Porquê? Porquê que mudam? Parece que há aquele desejo de aparecer, não importa como. Sim. Estás a ver o jogador de futebol, que afinal já não é jogador de futebol, afinal vai passar moda. Afinal já não vai passar moda, vai fazer comentários desportivos na televisão. Afinal, agora de repente lançou um álbum, canta. É alguém que quer muito aparecer, não interessa fazer o quê. Exatamente. Sério, eu acho que é por aí. Mas hoje está, de facto, está a chegar a um extremo. De facto, é tudo o que acontece. Tipo, basta seres um puto, tem 5 vídeos no YouTube, tem 100 mil visualizações cada um e de repente já tens todos os contatos, já tens todas as propostas e não é... Com todos os perigos, desculpa interrompendo, com todos os perigos de enriquecimento Sim. e de fama rápido. Sim. Estamos a falar de miúdos de 17, 18, 19 anos. Ou mais novos até. Potenciados. Sim. Isso potenciadíssimos é. De repente. Sim. Mas porquê é que achas que isso acontece? Porque os meios tradicionais estão todos desesperados. Eu acho que as redes sociais estão a roubar o resto. Eu fui ver uma conferência chamada, de forma muito importante, Televisão, que futuro? Em que tinhas dois segmentos da conferência. Primeiro, as televisões. RTP, SIC, TVI... E depois, a segunda parte, que eram as novas plataformas. Passa a publicidade. Nós, Mel, a Novo, Vodafone, etc, etc, etc. E agora, Netflix e da vida e essas coisas. Netflix e não sei o quê. Eu só assisti às televisões a tentarem demonstrar como é que se estão a adaptar às novas necessidades impostas pelas plataformas. Sim. E as plataformas, a falar dos seus sucessos de apresentação de conteúdo praticamente ilimitado. Eu não ouvi falar de qualidade em lado nenhum. Em lado nenhum ouvi falar de qualidade. Não foi uma palavra extremamente utilizada ali. Mas atenção, agradeço a conferência, foi muito bem organizada e foi... principalmente elucidativa. Que eu percebo então os objetivos. Portanto, eu culpo quem? As redes sociais. Muito. Eu vejo pessoas que não estão necessariamente melhores na vida aquelas que eu conheço pessoalmente. Sim. Têm carências financeiras como qualquer outra pessoa. Têm contatos tons, etc, etc. Pá, mas têm os 100 mil, 200 mil, 500 mil seguidores no Instagram que lhes dão a ilusão de globalização de oportunidades. Eu agora posso tudo. Sim. A malta que sobrevive de patrocínios, sobrevive de artigos da Prozis em casa. Ou seja, podem não ter dinheiro para apanhar o autocarro, mas não há problema porque tem um stock de manteiga de amendoim da Prozis. Percebes? Uhum. Isto faz muita confusão porque é uma ilusão para todos, é uma ilusão para eles próprios. E é uma ilusão que está a ser comprada pelos meios tradicionais. Sim, porque não tem mais nada a se agarrar, não é? Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui a queimar oportunidades de seguida, mas estou-me a cagar. Não, mas se quiseres, eu depois posso... Ah, és maluco. És maluco. Que censura nunca! Mas, por exemplo, assististe à nova campanha da Fox? Aquela das vozes de... Sim, assisti a isso, sim. Pois, dás um exemplo. Pois, basicamente... A tua voz pode lá estar uma semana. Trabalha à borla, não é? Não pagam e tens um freak show. E o que é que estamos a fazer? Passar a imagem? Que qualquer um pode fazer aquilo. Sim, não está a ajudar nada. Pronto, portanto, qualquer gajo que seja locutor de continuidade num canal, ou o gajo das promos, ou não sei o quê, aquilo que eu faço no canal Panda, ou que o Pedro Gorgia faz no Bigs, ou que seja quem for, que o Celestino faça no, acho que é os TV Cines, etc, etc, etc. Epá. Fica naquela. Sim. Está bem. Ok. E o Salvador Martinha, que até está a fazer um bom trabalho na Fox Comedy. Está também pode ficar a pensar. E ok, então e agora? Pois. É o mesmo que me darem a oportunidade. Parece que estamos a viver num reality show a sério. Que é, hoje em dia, tudo pode fazer, por um dia podes fazer qualquer coisa. Sim. Só o que é pior é que onde é que estão os gajos do reality show hoje em dia? Dos reality shows? Quantos foram absorvidos pelo mercado de trabalho do espetáculo e quantos é que não? Como é que vais dar vazão a estes pseudo-profissionais todos daqui a 10 anos? Isto era a discussão que eu costumava ter com a malta que me dizia: pá, aquilo que tu fazes na vida das dobragens, eu até fazia de graça. Digo, nunca digas isso. Pois. Está a ser parvo. E estás a abrir um precedente, sim. Estás a abrir um precedente e estás a ser parvo. É que nem para ti és bom. Já não digo para quem cá está, digo para ti. Que é, imagina que tu até és bom. E daqui a 10 anos que tu queres ser profissional. Imagina que daqui a 10 anos tu dizes: olha, eu quero receber por aquilo que eu faço. O gajo que te foi buscar naquela altura vai dizer: que tu te fodas, agora eu vou buscar outro papalvo igual àquilo que tu eras há 10 anos. Exatamente. Não é? Isso também é transversal a todas as áreas. Então, é transformar em entretenimento, no sentido óbvio da palavra, no sentido de entretém, para o próprio. Quantos gajos eu conheço? Tenho a dupla profissão. Sou advogado durante o dia, gravo umas coisas ao final do dia. Para me divertir. Muito é fixe, está a roubar um processo de trabalho a alguém que é profissional desta área. Bah, a menos que me deixem defender um cliente agora, de repente. Que eu possa defender um cliente em tribunal, não aconselho, mas que eu possa defender um gajo em tribunal. Sem custo de direito. Não entendo essa... houve um derramamento da importância da área quando lhe deu outro tipo de importância. Estás a perceber? Sim. Demos-lhe uma relevância, só que de repente é hobby. Vamos embora. Agora aquele gajo vai se divertir. Para quê? Para vender. Consumo. O que é que achas que vai acontecer no futuro? Pá. Desculpa. Eu durante um tempo achava que isto só quando bater no fundo é que volta. Eu não sei qual é o fundo, porque parece que se redescobre fundos constantemente. Novos fundos. Estás a ver? Sim. Pá. Eu perceberia que algum destes gajos, imagina, um gajo que vai fazer um filme, vai dobrar um filme, um desses gajos. Vão dobrar um filme, e depois há a estreia, como já houve. Sim. Eu perceberia que o gajo chegasse lá e falasse com as pessoas depois e dissesse assim: epá, olha, obrigado por terem embarcado nisto, desculpem lá ali as merdas, desculpem qualquer coisa. Realmente, vi no ecrã e aquilo, as diferenças são gritantes, etc, etc, etc. Eu perceberia. O que eu não percebo é a malta que vai, como eu já assisti, faz protagonista, aquilo a desnivelar completamente entre o protagonista e os outros, e no final ele lidar com o... Foi muito giro, não foi? Tivemos muito bem todos. Não há sequer a noção da diferença. Sim. Não tem essa noção. Agora, pergunto-me se os distribuidores não sentem: caralho, que está uma merda, mas pronto, as pessoas vão ver. Porque acho que a noção é essa. As pessoas vão ver à mesma. Sim. Tu vais ver como quem vai ver o circo no início do circo. No início do The Greatest Showman. Que é, vais ver no sentido de... É cor, é luz, é emoção, é freak show. Temos uma mulher com barba, temos um anão cheio de força. Esse tipo de merdas. Sim. Acho que é essa a noção. Achas que, por exemplo, eu... Pá, eu gostei muito de fazer o workshop e é uma área que eu gosto muito. Uhum. Achas que para mim seria mais fácil se eu me tornasse um influencer agora para conseguir fazer uma dobragem do que tentar pelas vias normais? Eu estou a fazer perguntas muito delicadas. Eu sei. Não. Tenho mesmo curiosidade. Vou-te ser sincero. A minha parte politicamente correta exigiria que eu dissesse: epá, isso é o caminho fácil. Eu lembro daquilo que tu me disseste há 6 anos, que foi estuda, etc, etc. Exato. Infelizmente, hoje em dia, isso é imprescindível. Infelizmente, não é garantia. Só por si. Sim. Agora, eu podia dizer o politicamente correto de: é saída fácil. Agora, o que é facto é que tem sido a saída para muita gente. Uma coisa eu te garanto, não é perene. Sim, isso concordo. Não vais lá estar para sempre. Ou seja, o Futre não ficou um ator do Brasil. Funciona naquele caso. O problema é que as pessoas não aprendem com cada caso. E anda uma procura inesgotável de quem é o próximo desgraçado a ser colocado nessa posição. pá, porque depois a fonte não há de ser inesgotável. E a linha de pensamento faz muita confusão. Houve há uns anos um filme sobre futebol chamado Matraquilhos. E a mim faz-me confusão é a linha de pensamento, que eles podiam pensar assim, ok, quem é que a gente pode pôr conhecido a fazer isto? Não percebem sequer o que é que está por trás da questão da dobragem. Não percebem? Sim. E então o que é que acontece? A lógica de pensamento, isso é demonstrado pela lógica de pensamento, que é, o filme é sobre o quê? Futebol. É pá, então vamos chamar alguém conhecido do futebol. Porque se aquilo é sobre futebol percebem eles. Como se eu, enquanto ator de dobragem, a minha exigência fosse perceber de futebol para dobrar um filme de futebol. Portanto, para dobrar o carro, temos que chamar gajos de mecânica automóvel. Ou pilotos de Fórmula 1. Mas eu... Ou carros, porque não mesmo. Ou mesmo carros. O meu carro antigo podia dobrar aquilo. Não, o problema é que a linha... Tu estás a rir, porque tem graça. Sim, mas a linha de pensamento é esta. É essa. Eu tenho um filme sobre travestis, obviamente que vou chamar a Bel Dominique para dobrar. Ou outros travestis do momento, que eu não estou no corrente da nova vaga de travesti. Quem quiser nos informar sobre isso, tem vontade. Contacte-nos. Mas isso já agora, isso também, mudando de assunto, só para isto não descarrilar mais, isso também já agora pega aqui noutra ponta que eu queria falar contigo. Uhum. Eu até me lembrei disto por causa do exemplo que deste agora dos travestis. Aquela polémica que eu já falei também aqui com algumas pessoas no podcast, que é aquela coisa toda à volta dos atores poderem ser isto ou poderem ser aquilo em ator. Houve uma polémica com o Bryan Cranston. Mas falar sobre o limite dos humores? Não, é o limite do humor. É o Bryan Cranston protagonizou o remake dos Amigos Improváveis. Fez o gajo tetraplégico. E houve alguma polémica no Twitter na América porque ele não podia fazer aquela personagem porque ele não era tetraplégico. Estou a falar desse tipo de coisas. Não sabia disso. Isso é maravilhoso. Ou que a Scarlett Johansson... Hoje em dia não podia fazer o Philadelphia porque eu não tenho sida. Sim. Ou a Scarlett Johansson não pode fazer uma personagem lésbica porque não é lésbica. Esse tipo de coisas. Não sabia isso. Não estavas ao corrente dessas... Não. Eu divirto-me muito. Eu lamento tanto que as pessoas tenham que se confrontar com esse tipo de merdas. O trabalho de ator é precisamente isso. É ser uma coisa que não se é na realidade. Epá, eu não consigo entender. Estás a ver porque é que as redes sociais ultimamente são uma coisa... Eu acho que é perigosíssimo. Mas tu tens. Tenho. Mas o Facebook não vou lá há tempo. E o Instagram... Deixa ver. Não, mas não tenho. Twitter abri uma vez e fui lá duas vezes na minha vida. Nunca mais lá voltei. Não é perigoso estar a dar voz, isto que eu estou a dizer pode parecer pouco democrático, pode parecer quase fascisóide, mas está a dar uma voz em grau de importância, ou seja, em grau de capacidade de ser ouvida, igual para toda a gente. Sim, sim. Ou seja, não é que todas as pessoas não possam ter uma voz, claro que sim, podem e devem. A questão é, eu não posso ter a minha opinião ser sobre cardiologia ser tão validada como a de um cirurgião cardiologista. Não posso. Sim, isso concordo. E a comunicação social... Ai, mas social, eu acho que a operação de peito aberto não se devia fazer. Devia-se tirar para o nariz. E criar uma legião de pessoas que achem que o coração do transplante deve ser feito pelas fossas nasais em vez de ser de peito aberto. Apesar de haver lá um senhor cirurgião cardiologista no meio a dizer, olhem, que não é bem assim... E alguém dizer, o senhor é fascista! Percebes? Sim. Porque estamos a dar vozes sobre todos os assuntos a pessoas que não têm zero de domínio. Estamos a dar importância a essas vozes. Sim. Um influencer é isso. É alguém que não sabe puto sobre o que está a falar, mas que é ouvido sobre tudo o que ele está a falar. Sim. Concordo. É perigoso, é inócuo, ou é até interessante, quando é feito de forma interessante. É inócuo quando não tem problemas, não traz problemas de maior... Agora, é perigoso quando tenho youtubers a aconselhar miúdos de idade dos meus filhos a não respeitarem professores ou insultar os professores quando eles não percebem o que é que eles estão a dizer, etc, etc. Como eu já vi youtubers a fazer. Não Sim. interessa qual. Como eu já vi youtuber a fazer. Agora... Sim. Aí sim, acho que é um desmesurado de dar... Quase que parece, imagina, numa lógica teológica, imagina o filme do Advogado do Diabo, por exemplo, com o Al Pacino e o Keanu Reeves. Em que o Al Pacino tem aquela frase monumental do Alguém duvida que o século XX foi inteiramente meu? Eu acho que o século XXI é que está a ser inteiramente do demónio. Porque é o demónio a dizer, querem liberdade. Está bem. Toma. Nós não sabemos. O Kierkegaard dizia, agora uma parte mais cultural. O Kierkegaard dizia, o homem, na verdade, está condenado a ser livre. Como se a liberdade fosse, afinal, uma coisa má. Sim. Ou seja, estás condenado a ser livre na medida em que não está ninguém a regular as tuas decisões. Tu estás condenado a ter que tomar a tua decisão e arcar com as consequências da mesma. Exatamente. Ok? Pronto. Portanto, epá, estamos a dar voz sobre todos os assuntos a pessoas que não têm domínio nenhum sobre assunto nenhum. Eu comento, e tu sabes disso, às vezes nas redes sociais, alegremente, sobre bola. E já me peguei com pessoas. Mas na lógica de seguir clubisticamente, eu não digo, nem posso dizer, que a pessoa, deviam tirar aquele jogador, não sei o quê, porque ele não sabe jogar, porque ele não sabe passar, porque ele não sabe não sei o quê, o pior lateral, não sei o quê. Eu faço lá a mínima ideia do que é que o lateral tem que fazer. Eu não sou treinador de futebol, não sou jogador de futebol. Eu era aquele gajo que ia à baliza e pouco. Pá, portanto, enquanto as redes sociais alimentarem a opinião geral ter o valor igual, transversal a todo o opinion maker, isto só vai piorar. Então nós vamos estar a agradar a todo aquele que tem projeção nesse aspecto. Mas tu não consegues agora contornar isso, não é? Não consegues voltar atrás, acho eu. Não. Não consegues tirar as redes sociais agora. Não, acho que não. Nem acho que deves. Acho que as pessoas têm que passar pelo período do deserto e têm que perceber, ok, aquilo é merda, isto não é. Quanto tempo é que achas que é preciso para as pessoas passarem esse período, certo? Agora está a começar a acontecer um fenómeno que é algumas redes sociais, nomeadamente o Facebook. Estás a ver aquela casa que tu construíste no campo, maravilhosa, bonita? Estou a ver perfeitamente, sim. Estás a ver? Que tens campo à volta, campo em todo lado. É uma zona de renda baixa porque é longe do centro. Tens aquela casa idílica. E depois, de repente, toda a gente descobriu esse terreno à volta e começaram a construir habitações sociais à tua volta. É aquela coisa toda. Então tens tu a morar no meio de um gueto. Sim. O que é que acontece a seguir? Tu sais de lá. O que é que está acontecendo no Facebook? O Facebook está a ficar o aterro sanitário dos opinion makers. É, toda a gente que não tem sequer paciência para discutir fora de contexto, com desonestidade intelectual, sem o entendimento do conceito, Sim. sem sequer a reação, que é impossível através das redes sociais, a reação direta, como nós estamos aqui a ter, tu podes ler nos olhos aquilo que eu vou dizer a seguir, tu vais-te embora. Foi aquilo que eu fiz. Tenho a página oficial onde ainda divulgo algumas coisas. Na página, na página pessoal, não meto lá nada pessoal. Há meses. Sim. As pessoas vão-se embora. O meu segredo foi tirar a aplicação do Facebook do telemóvel. Ou seja, não tenho a tentação de, durante o dia, na rua, fazer qualquer coisa ali. Acabou. Passam-se dias, semanas, que eu não ponho lá o cu. Pronto. O que acontece? As pessoas que eu considero ponderadas, com opiniões sustentadas, com honestidade intelectual, vão-se embora. É como uma biblioteca que é tomada pelos hooligans. Às tantas, o que acontece é, não consegues tirar de lá os hooligans. Não há problema, vamos todos embora. E isto fica entregue aos hooligans. Eu acho que se calhar no Facebook está a acontecer um bocado o contrário. No Achas? Meu caso, eu sinto que os hooligans estão a sair. Ah, é? Mas se calhar é porque eu tenho um grupo mais restrito de pessoas, mas sinto é que no Twitter é super tóxico, e eu tenho uma conta de Twitter também que vou lá de 6 em 6 meses, e sempre que abro fico arrependido de ter ido lá. Pois. E o Instagram também é, pá, num... O Instagram é diferente, o Instagram é a puta da feira das vaidades. Sim. É isso e a comida. Eu já não posso ver comida no Instagram. Mas tenho paciência, dá-me vontade de deixar de... Olha, eu até ia a esse restaurante, agora quero que esse restaurante se foda. Opa, mas não me irrita tanto como, pá, no Twitter, de facto, as coisas são... É mesmo... Eu acho que os hooligans estão todos a ir para lá. Acho. Pelo menos... Até me espanta que não tenham ido logo no início. Então, o Twitter tem limite de caracteres. Podes escrever uga buga e não, pronto. Agora tem o dobro dos caracteres. Estás a ver? O que eu percebo do Twitter, nem sabia disso. Epá, agora, aqui a questão, acho que é mesmo... É quase... Dá quase vontade de... Então vão todos para aí. Fiquem aí. A gente fecha a porta e chega fogo. Regamos com gasolina à volta e chegamos fogo. Epá, eu já cheguei a fazer um teste. Já não me lembro o que foi, mas fiz um teste. Dei a opinião de uma coisa, num sítio. Sim. Não na minha página. Dei a opinião num sítio, de um fórum qualquer, já não sei. Já nem me lembro o que era a discussão, mas foi aleatório. Dei a opinião num sítio. e dei, noutro sítio, numa conversa semelhante, com outras pessoas completamente diferentes, num sítio completamente diferente, dei a opinião contrária. Eu fui insultado nos dois lados. Portanto, não é possível. É um fórum global em que tudo o que é energúmeno vem, com todo o tipo de opiniões. Pois se eu tenho páginas de pessoas que acreditam que a Terra é plana, pois. Não há de haver opiniões para tudo. Sim. Não, é um movimento que tem cada vez mais seguidores. Agora, aquilo... Mas as pessoas, se não fizerem mal a ninguém, até me divertem. Sim, eu adorei, claro, adorei a quase expedição de barco. Há um documentário muito interessante sobre, sobre os terraplanistas na Netflix, devias ver. É maravilhoso. Houve quase uma expedição, tipo, o nosso barco, era o Lusitano Express, não era? O Patimor. Sim. Acho que iam fazer uma expedição dessas para ir ver o fim da Terra. Acho que não reuniram dinheiro. Foi uma coisa assim. Eu quase que tive com vontade. Vou dar dinheiro. Vou doar qualquer coisa para ajudar. Eu quero tanto que eles vão. Eu quero tanto vê-los a dar boas voltas. É pensar que nunca mais acaba. Acho maravilhoso. Mas pronto. Houve aquela piada clássica que é maravilhosa. Aquela que apareceu no... Não sei se tu viste. Ficou conhecidíssima numa das páginas de apoio dos terraplanistas. Que era alguém a defender. E dizia que... Vocês não percebem, cada vez somos mais. Cada vez os membros da Terra Plana estão pelo globo todo. E um gajo comentou em baixo. Lê o que escreveste devagarinho. Que eu acho que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas pronto. Isto para dizer que há opiniões para todo o condimento. Portanto, nunca vais poder pedir sanidade total e completa em todos os assuntos. Agora... Sim. O que me preocupa é entidades decisoras, responsáveis, organizadas, darem ouvidos gerais a tudo. Sim, concordo. Canais de televisão a mudarem horários, a cancelarem programas baseados em opiniões gerais postas em páginas de Facebook. Isto já aconteceu. Sim, várias vezes. Ou filmes que foram alterados. Houve aquele filme do Sonic que foi alterado porque até demoraram mais uns meses porque os fãs não gostaram do design da personagem. Então ficaram mais uns meses a mudar... Não, isso vai salvar o filme, mas... mas pronto. A mim assustam, por exemplo, carreiras terminadas. Sim. Carreiras de pessoas terminadas. Por opiniões. Aquilo que fizeram ao coisa, ao... Como é que se chama? Que era para apresentar os Oscars. O Kevin Hart. O Kevin Hart. Sim. É inqualificável. Sim. Kevin Spacey pode ser o pior criminoso do mundo. Acredito que sim, que tenha... E, nesse caso, castigue-se judicialmente. Claro. Se for a tempo disso. Não tem nada a ver o grau de caça às bruxas. O McCarthy deve estar a sentar algum, deve estar a rir desta merda toda em algum lado. Sim, é que não é nova muito caça às bruxas. É que não é muito diferente. Eu já tive esta conversa com muitas pessoas e eu ponho-me um bocado nos dois lados da balança, que é ok, de facto é importante que estes casos sejam sabidos, mas há aquela coisa. Eu nem digo tanto separar a arte do artista, não é bem isso, é mais a questão de se ele é ator. Quando um ator é bom ator, não está a fazer de si próprio. E, portanto, se ele não está a fazer de si próprio, a mim não me faz impressão ver o Kevin Spacey agora num filme. Não. Mas as pessoas fazem lá aquela coisa, faz-me impressão. Apaga-se tudo. Apaga-se tudo. Faz-me uma impressão do caraças adorar o House of Cards e não conseguir ver a última temporada. Não consigo ver. Não vi também. Consigo ver. Tentei, comecei, não me agarrou. Não consigo ver. Ela tenta muito, ela é ótima. Ela é uma excelente atriz. Hein? Mas não é aquilo. Já não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mais valia terem fechado onde... Show, acabou. Onde aquilo... Se é para acabar, é para acabar. Agora, epá, não consigo entender. Pois há outra coisa. Quantas pessoas, se fossem questionar tudo aquilo que eles fazem, caramba, não ouviam o Michael Jackson. Não ouviam. Não. Mas a Madonna, Jackson... já me disseram que é a pior pessoa que existe no mundo a tratar outras pessoas. Não sei se é verdade, se é mentira. Eu não deixo de ouvir Madonna por causa disso. A música é boa. Caguei. Sim, mas tratar mal uma pessoa é diferente do que abusar dela. Abusar dela, exatamente. Mas estou a dar exemplos parvos. Sim. Não, mas Michael... cá está. Se for uma coisa legal, epá, tratem disso nos tribunais. Não, e também deste dois exemplos de pessoas que tu não consegues apagar a música de qualquer maneira. Vão estar sempre presentes, não é? Quer dizer, são ambos os reis da pop. Não consegues tirar a música deles da esfera, não é? Claro. Mas se quisessem ser coerentes, era o que faziam. E acabavam com tudo. Tudo. Agora eu digo-te uma coisa. O Einstein, o produtor, aquele que começou o movimento Me Too, não sei o que dizer. Sim. Começou, quer dizer, começou pelo lado mal. Gerou indiretamente o movimento Me Too. Mas aquele gajo era realmente aquilo. O que acontece é que ele não pode continuar a lidar, obviamente, numa posição de poder com atores e atrizes e não sei o que. Óbvio, sim. Acho que não. Agora. Mas também teve a indústria muito tempo a fechar-lhe os olhos quando sabia o que se passava. Obviamente. Agora, aqui a questão é... Se o que tu fazes... Eu não posso ter um pedófilo, obviamente, a trabalhar numa creche. Ou a morar ao lado de uma escola. Não posso. Isso é lógico. Agora, há relação de poder e de subjugação sexual na lógica do trabalho da parte de um Kevin Spacey, da parte seja de quem for, da parte de um Kevin Hart, há? Então ele não pode ser permitido trabalhar. Tem alguma influência ou estão só a castigar em todas as áreas e mais algumas alguém? Tu és um gajo mau, portanto, embora sejas um excelente podcaster, és um gajo mau lá fora. Eu vou, não, vou fazer tudo para que tu não continues a fazer podcasts. Epá, quer dizer? Sim, percebo. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Sim. Sim, não tem nada, não tem nada a ver. Há aqueles casos, por exemplo, não sei se tu chegaste a ver o Louis C.K. quando ele veio cá. Não o vi, não, já não consegui bilhetes para cá. Pá, eu acho que aí já é um caso um bocadinho diferente porque ele já mete muito de si no stand-up, não é? E o que, eu gostei, eu fui ver e gostei do espetáculo. Fez-me só a impressão, no início, ele a desconsiderar um pouco aquilo que lhe aconteceu, como se não tivesse sido nada. Uhum. E as pessoas a rirem-se, a aplaudirem... A história que eu sei dele... Não sei se é tão grave como as outras. Não, não é. Não, mas ele quase se considerar como se aquilo não fosse... Pronto, não é tão grave como violar uma pessoa, mas é uma coisa um bocado... Mas foi alguém que foi para o quarto, ou para a divisão, que estava, já não sei, com pessoas que foram consensualmente com ele. Ele falou, e agora se eu fizesse isto à tua frente? Foi falado, não sei o que mais, e de repente fez. Pode ter sido aquela coisa de... Ele nunca na vida vai fazer, ele está a brincar comigo. E afinal fez. Ah, merda, fez. Ok. Pá, eu já estive em situações no lado receptor estranhas do ponto de vista de relacionamento pessoal em lógica de trabalho. Ok. Não, nem por isso estou a meter coisas na boca. Não estou a meter a boca no trombone, ou seja, de maneira nenhuma sobre nada disso. Sim. Lidou-se na altura como era, ficou resolvido na altura como era. Não faz sentido nenhum ter repercussões fora daquilo. Sentido nenhum. Uhum. Não fui... Não fui grave, não fui molestado diretamente, não fui nada. Sim. Ora, há casos, ou houve casos de... dúvidas nesse aspecto. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas a vida também é isso. A vida também é isso. Se for um espaço qualquer de diversão e se houver uma mulher ou um homem que me aborda de uma maneira diferente, pá, flerte, uma coisa qualquer, não sei o quê, perceber como é que é, como é que não é, até que digo, não estou interessado, ou demonstro que não estou interessado, tudo bem. Porque é que em lógica de trabalho, se não for sob uma relação de poder, se não for, olha, ou fazes isto ou não trabalhas, sim, se não for sob uma relação de poder, porque é que não é encarado como no resto da sociedade? Porque é que não é encarado como, obrigado, sou casado. Ah, então, desculpa. E continua por aí. Sim, tudo. E não tem repercussão profissional, não tem repercussão geral disso. Sim. Pá, porquê? Parece que há um castigo porque podem. Agora eu tenho este instrumento, vou usá-lo, caralho. Sim. Vou usá-lo, posso foder-te completamente. Olha, se a conversa já vai longa, sim, mas eu se calhar queria só outra vez para mudar radicalmente de assunto. Uhum. Estamos perto do Natal e tu fazes anos no dia de Natal. É verdade. Tu sofreste muito com aquela velha coisa de receber a prenda ou a prenda? Não. Toda a gente me pergunta isso. Não, não. Não, por acaso é normal, é logo a primeira coisa. Não, a minha família sempre fez, antes de eu ser, não sou casado, mas sim antes de eu estar em união de facto, e depois de eu estar em união de facto, todas as parcelas da minha família, família afetiva e família, mesmo família, sempre tiveram essa preocupação de dar duas prendinhas, prendinhas a dobrar. Os únicos inconvenientes é recebes uma vez por ano, as prendas todas uma vez, e é um caos, sempre foi um caos para ter jantares de aniversário, porque, quer dizer, é muito difícil rivalizar com o nosso Senhor Jesus Cristo no ponto de vista de comemoração de aniversário. Agora, por exemplo, desde que me juntei, que até tenho uma preocupação engraçada, que é as prendas na minha família sempre foram na noite de 24 para 25, não é? Na consoada, da mesma altura e pouco. Hoje em dia há aquela preocupação, a minha família deixa sempre qualquer coisinha para o dia 25 escondida para me dar mesmo no dia de anos. Ah, escondida! Escondida, dá-me uma coisa qualquer no dia seguinte, vão-me acordar à cama, que já desci, pronto, era dispensado, não estou a brincar. Mas vão-me acordar à cama e dão-me qualquer coisa no dia seguinte. Mas sim, sempre tive essa, nunca tive essa lógica. Sim. De aniversários, o que eu fazia muitas vezes durante muito tempo foi juntar o aniversário com um grande amigo meu, uma pessoa muito próxima de mim, que faz anos de 1. Coitado também. Também sofre. Mas a gente muitas vezes juntava os aniversários, fazíamos as coisas juntos na altura da universidade e não sei o que, fazíamos isso. Bonito. 2019 foi um ano fixe para ti? 2019 foi um ano estranho para mim. Vou-te dizer porquê. Foi muito bom ao nível profissional. Ou seja, gostei muito, fiz outra ligação ao estrangeiro, trabalhei em coisas que nunca tinha trabalhado cá, cimentámos coisas que estavam ainda a construir cá, iniciaram-se projetos que vão ter alguma repercussão em 2020, espero eu. Em 2019 criaram-se algumas sinergias, tive algumas mudanças do ponto de vista social, etc. Lógicas familiares que mudaram um bocadinho. Sim. Em 2019, portanto foi um ano assim meio estranho. No campo pessoal algumas coisas que mudaram. Sim. E no campo profissional algumas coisas que se cimentaram. Portanto, se me perguntares, olha, profissionalmente, ótimo. Socialmente e pessoalmente, não foi mal, foi estranho. Estranho. Foi diferente, foi estou ainda a processar. Teve um twist. Teve um twistzinho, teve aquela coisa, sabes aquele M&M, que comes um pacote M&M's que é maravilhoso e o último está podre. O último amendoim vem, e depois não tens mais nenhum para tirar o sabor a seguir. Estás a ver? É isso. Foi basicamente isso. E viste muitos filmes em 2019? Já... Vi bastantes filmes em 2019. E vais-me pedir coisas que me tenham marcado em 2019. Sim, um filme assim que tenha mesmo marcado. Mesmo que não seja de 2019. Pode ser, sim. Olha, eu estava desencantado há muitos anos com o Besson. Ok. E vi uma coisa chamada Angela. Não vi, por acaso não vi. Delicioso. Delicioso. Com aquele, não me lembro do nome do gajo, o ator... É o gajo que entrou no Asterix da Cleópatra, não é? É o ator arábico-francês, o gajo que não mexe um braço. Sim. O próprio ator tem um problema no braço. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. É o gajo que também fez o Amélie, teve maior projeção no Amélie. É delicioso o filme, todo a preto e branco. É maravilhoso. Tenho algumas coisas compradas, já te vou mostrar daqui a bocado se quiseres ter. Tenho algumas coisas compradas ainda por ver, mas sim, isto estou a cimentar, eu gosto muito de rever filmes. Estou a cimentar aí cada vez a chegar à conclusão que gosto mais daquela fase, cada vez gosto mais daquela fase final dos 40, anos 50 e início dos 60 do cinema americano. Olha, já somos dois. Desde ali um final dos Capra até Billy Wilder, Norman Jewison. Norman Jewison é um bocadinho mais tarde. Jewison ainda está aí para as curvas. Mas... Com 90 e tal anos. Ainda trabalha? Quer dizer, trabalha, não sei, sei que está vivo. Pronto, já é uma sorte. Eu fiquei admirado, vi o post de 103º aniversário do Kirk Douglas. Fiquei doido. Se o gajo não se põe a pau, o filho vai primeiro. Se o gajo não se põe a pau, vai primeiro o Michael Douglas. Mas pronto. Pá, o Michael Douglas tem um filho da minha idade. Né? Ou seja, um gajo com 40 e poucos. Um bocadinho ligeiramente mais novo do que eu. Pô. 40 e poucos. Não sei. Tem, 41 ou 42 ao correio. E tem um avô com 103, esse gajo de 40 anos, que é um, infelizmente já não tenho avô nenhum, nem avó nenhuma, e ele está ali. Mas isto para te dizer que Norman Jewison é um bocadinho mais tardio, mas Gene Sachs, daquela altura também, gajos brutalíssimos naquela altura. Um dos meus filmes, eu não sei se disse isto na altura, um dos meus filmes até agora. Tu na altura falaste do Cycle. O Cycle. Mas, além disso, gosto muito de algo. Não sou fundamentalista de Hitchcock. Confesso que há algumas cenas dele que me dão um bocado de secuncha, seca. Mas há algumas coisas que me interessam. Sei que, obviamente, que sim. Mas tenho, por exemplo, ia-te dar um exemplo de uma coisa do Billy Wilder, por exemplo, que é de cada vez que eu o revejo. Encontro coisas novas, deliciosas naquilo. O Apartamento é um dos meus filmes da vida. Sim. Da vida. Sabes que foi feito em teatro em Portugal há poucos anos? Sério? Sim. Vi, e achei engraçado. O grupo Atenda fez o apartamento. Muito engraçado. Por acaso é muito capaz giro. De resultar bem. E eu gostava muito de conseguir... Guilherme, se me estás a ouvir, Guilherme Filipe, uma coisa com que eu falei com o Guilherme Filipe há uns anos e que nunca foi para a frente, que era um projeto mini companhia de teatro para fazer só peças de teatro de cinema. Ok. Pegar no Sylvain Grimman, pegar no The Apartment, pegar no Odd Couple, pegar no... Essas coisas que são passivas de pôr em teatro. Sem pouco cenário exterior, pouca coisa assim, e tentar fazer nessas lógicas de cinema para teatro. Era uma ótima ideia. Eu via, desses três, via a peça. Pois, acredito que sim. Acredito que sim. E estou só a pôr em cinema americano, e não era obrigatório que fosse só cinema claro, americano. Claro. Mas pronto. Mas é isso. Deixa-me pensar coisas que eu tenha amado enormemente. Olha, ao contrário do que muita gente questionou, eu gostei bastante do novo Tarantino. Acho que houve muita gente que gostou do novo Tarantino. Houve, mas houve muita gente... como aquilo não tinha porrada de uma ponta à outra, não quero fazer spoilers, mas como aquilo não tinha porrada de uma ponta à outra, a malta ficou naquela e tal. Acho que a época está ótima. Sim. Ótima. Está muito bem dado aquele LA. É um filme que leva o seu tempo e ainda bem, tipo... E para quem conhece a história do Polanski, que está levemente abordada ali, e da... Como é que se chama? A ex-mulher dele. A Sharon Tate. A Sharon Tate, exatamente. Para quem conhece a história da Sharon Tate. E há pouco tempo revi um filme dele com ela. O Por Favor Não Morra com ela, coisas. Exatamente. Esse filme é muito bom. Um dos primeiros filmes de comédia com vampiros e... Engraçado, engraçado. Esse filme é muito bom. Então tu passas muito tempo em casa a ver filmes em DVD? Eu passo muito tempo em casa e tenho um hábito que eu gosto muito de fazer, que é ir ao cinema sozinho. Às vezes gosto. É? Okay. Às vezes levo os meus filhos mais velhos quando já podem ver alguma coisa. Há um hábito que eu tinha e que eu não consigo fazer tantas vezes, que é a sessão da meia-noite, porque é para ver se fujo às pipocas e às enchentes de gente, não sei o que, sessões da meia-noite. Estou com algum receio da crescente menor variedade de cinema e ser só a pipoca, não sei o que, com a morte de algumas salas de cinema, isso tem estado a acontecer. Não sei, tu já viste o Knives Out? Já. É difícil. Aconselhas-me? É bom. Ainda não fui ver. Está com 7.7, ou que raio é? No IMDb. Sim. Epá, é assim. Achei curioso. Se tu já viste filmes daqueles whodunit de quem é que matou quem... Quem é o quê? Da Clue, etc. Mas o filme é divertido, não é surpreendente, mas é divertido. Pá, e os atores são todos impecáveis. E o Daniel Craig acho que está muito bem no papel do detetive. Okay. Acho que brinca um bocado com aquela persona dele mais séria e funciona bem. Eu fiquei... razoavelmente surpreendido com o filme. Estou curioso com como é que ele se chama, com o Chris Evans, que eu só consigo imaginar como Capitão América. Sim, é que o Willing está, é um filme que vale pelo Willing, sabes? Acho que a história. Está a Jamie Lee Curtis, que eu não vejo a fazer nada há muito tempo. Sim, todos ótimos. Tudo. Don Johnson, não é também? O Don Johnson, o Christopher Plummer. O realizador é alguma coisa, o Don Johnson? Pá, por acaso é uma boa pergunta. Porque ele é o Ryan Johnson e o gajo é. O gajo fez o filme Star Wars antes deste novo. Sim, que foi aquele que não. Eu não vi o último ainda, vou ver se vejo antes de... O último agora? Não o Ascensão, esse que o Ryan Johnson fez, ainda não vi. Pois. Mas ficaste desiludido, porquê? Porque não... Eu sou daquela vaga Star Wars que diz assim, para mim Star Wars é a trilogia original. Uhum. E, por incrível que pareça, sou doido pelas histórias laterais. O Rogue One é magnífico, é o meu preferido. Okay. Muita gente... cascou no solo. Eu acho o solo muito bom, muito engraçado. Está uma estrutura simples e suave. E é claro, tem aqueles prejuízos de porque é que se chama solo, etc, etc. Não, mas pronto, isso não interessa ir por aí. Mas acho que está fresco, está engraçado. Okay. Rogue One é magnífico. O Rogue One ainda me dá pulgas aquele final. Viste? Não vi. O Rogue One vai colar com o início do New Hope. Ok. Portanto, o final do Rogue One, tu vês... Ai, não foi isso que aconteceu imediatamente antes daquilo, estás a ver? Eu ouvir aquilo com os meus filhos a dizer assim... Sabes quem é que aí vem? Porque eu já sabia quem é que aí vem. Olha quem é que aí vem. E o meu filho está... calma. Olha quem é que aí vem. Eu quase vou ter um olho. Olha quem é que ele vem. E pronto. E é isso. Mas... eu sou o gajo da trilogia original. Aquela, a parte de ameaças fantasmas e não sei o quê. A parte política acho interessante, está muito bem escrita. A parte de intriga política, República versus... Mas eu acho que esses filmes envelheceram um bocado mal, pelo menos visualmente. Não, visualmente funciona mal. Está demasiado cartunesco, está demasiado quase Disney. Sim. Pronto. antes da venda, inclusive da LucasArts à Disney, mas pronto. Mas acho que eles se reformaram de alguma forma, de forma simples, conseguiram salvar a face com o primeiro, com The Force Awakens. E o outro a seguir, pá, não consigo. Eu estou muito curioso, porque há tanta gente que odeia o filme. É pá, eu perdi-me. Eu posso dizer duas coisas que não. Eu vou tentar que não seja spoiler. Se eu sei quando eles morrem. Não, é isso que eu vou dizer. Acho completamente desnecessário. Tudo bem, e por exemplo, o Nuno Markle é da opinião que ninguém reclamou com os Ewoks na trilogia original, não sei o quê. Ok, tudo bem, eu percebo isso. Sim. Não percebo a função dos bicharocos da ilha onde o Skywalker está. Não percebo. Aqueles bicharocos. Ok. Que até é um que vai no tablier do... Como se fosse aquelas merdas de tablier dos carros, que vai no tablier do Falcão Milenar com o Chewbacca. E principalmente, por muito que a força seja forte na família Skywalker, eu não consigo entender aquilo que acontece com a Princesa Leia. Ok. Quase que morre, mas não morre. Mas vai morrer neste. Só pode. Não há outra hipótese. Pois, só pode. Não há outra hipótese. Morre um por cada filme. Agora. Estou curioso, olha, com o que é que eu estou curioso daqui para a frente? Estou curioso com o novo Indiana Jones, eu sou um amante da saga. Uhum. Mesmo que o último... Acho que isto atrasou tudo, não sei, isto é informal, mas acho que atrasou tudo por causa da história do Shia LaBeouf, que acho que tinha sido uma solução engraçada se ele tem mantido saudável. Mais coisas que eu estou curioso. Viste o Parasitas? Ainda não. Vale a pena. Ainda não, estou muito curioso. Mas nem sei onde é que posso ver agora. Pá, pois, também não sei. Eu só sei é que, e tu estavas a dizer há bocado a morte das salas, e se calhar em 2018 eu concordaria mais contigo, mas em 2019 vi muitas coisas atípicas a acontecer. Que pode ser que é que tenha? Não sei se ainda está em Lisboa, centro de Lisboa, não sei se ainda está. Olha, um convite que fica aqui público, que é sempre que fores ao cinema e não souberes com quem, telefona-me, se eu puder eu vou. Tá bem, porque eu confio muito no teu gosto. Ai, obrigadinha. E além está disso, a ser muito graxa. Não é graxa nenhuma. Confio muito no teu gosto. Até me podes ajudar. Olha, isto aqui, já viste? E eu não saber o que é. Sim. E vou ver. Pronto, ok. Estás a ver? Mas acho que ainda tens no Corte Inglês em Lisboa. Só que não é perto daqui, não é? Ah, mas estou-me a cagar. Isso não é problema. Não é problema. Se fosse só aqui ao Dulce Vita, estava tramado. Mas esse filme, dois meses depois de estar em exibição, continua com salas bastante cheias a... Ou seja, eu acho que as pessoas agora começam a ver... O Tarantino teve salas cheias, o Joker, passado 3 meses, continua a ter salas cheias. Pá, eu acho que 2019 está sendo... Posso ser honesto com o Joker? Não gostaste? Não, gostei bastante. A questão não é essa. Mas também o Wipe foi colocado, um filme que muda a vida. Até eu fui ver com medo. Eu nunca me tinha acontecido isto, que é... Eu gosto de ver cinema sozinho e pensei assim, não, eu este tenho que ir ver com alguém. Tenho medo de sair lá, bater mal, não sei o quê. Li tanta coisa... Mas isso é marketing, não é? Pronto, mas nem foi marketing oficial, foi mesmo as pessoas, o boca a boca, mudou a minha vida, eu agora quero matar pessoas, estás a ver? Acho extremamente inteligente, o Joaquin Phoenix está brutalíssimo, percebo a origem, percebo a loucura, percebo que seja um filme cru, é o Endocrine, não é sobre o Joker, é sobre alguém que padece de uma condição mental, é genial. Nesse aspecto já vi voando sobre um ninho de cucos, por exemplo. Sim. É perturbador também, etc, etc, etc. Agora, do ponto de vista da personagem, eu não gosto de fazer comparações, são coisas diferentes. Uma coisa é Heath Ledger, outra coisa é Joaquin Phoenix. Sim. São coisas diferentes, as propostas são diferentes. Se tu disseres assim, ok, Mário, de estrutura de personagem, tridimensionalidade da personagem, profundidade, mesmo assim, Heath Ledger. Ok. Tenho de rever as do Nolan. Não tenho um background. Não tenho tanto background. É interessante também por isso. Ele sugere-me vários backgrounds. Ok. Vamos a ver. Tenho de rever isso. My father was a drinker and a fiend. E uma vez chegou com a faca e tá. Cena a seguir, ele conta outra história completamente diferente, igualmente horrível. Quer dizer, qual... Não interessa de onde é que ele vem. Ele é aquilo. Sim. É alguém disruptivo. Ele é aquilo. São propostas diferentes. São propostas diferentes. O Joaquin Phoenix, sim, é genial. O filme é ótimo. Tem aquele grau de incómodo que é suficiente. Sim. Há ali uma coisa ou outra que eu não sei. Pronto, não é a tua opinião. Sei. É sei. Tua opinião. Tu gostaste? Eu gostei bastante do filme. Gostaste bastante. Pá, gostei muito desse sido. Mas o Parasitas para mim é. É o filme do ano. Gostei muito, muito desse filme. Ainda não vi. Ainda não vi. Pá, quero se muito, quiseres muito rever, ainda estiver em Lisboa, não me importa ir ver outra e vez. E vês outra vez. Tá bem, a gente combina. Fica combinado. A gente combina. Olha, obrigado, Mário. Obrigado eu. Obrigadíssimo. Temos de gravar isto assim, que é para as pessoas acharem que nós somos amigos, não é? Exatamente. E aqui está a conversa com o Mário Bomba. Foi muito divertido e falámos de muita coisa. E eu ainda não vi o penúltimo Star Wars. Eu não sou um fã da saga. Não cresci com Star Wars. Vi só os três filmes originais há muito tempo. E já tentei ver as prequelas várias vezes, mas sempre que as apanha dar na televisão, aqueles efeitos... Enfim. Mas estou curioso ainda pelo Last Jedi, porque tanta gente odiou, para perceber porque é que odiaram e porque é que tanta gente está a odiar também este último. É daqueles fenómenos, só para perceber. E também, porque já estou farto de ouvir falar de Star Wars, a torto e a direito, e gostava de tentar perceber, porque para mim aquilo é um universo que não me diz muito mesmo. E não percebo o impacto social que aquilo teve tão gigantesco, porque, não sei, não me parece nada de... diferente, vá, pelo menos. Mas pronto, isso pode ser só eu e não quero estar aqui também já a perder ouvintes por causa disso. Para a semana vamos ter o 60º episódio do À Beira do Abismo, que é muito bom. E para já, eu já decidi, já tinha ficado no último episódio assim na dúvida, mas já decidi, vai ser mesmo o último episódio durante 2 meses. Eu tinha pensado se fazer uma pausa ou não e depois voltava, mas a questão é que eu muito dificilmente vou conseguir ter já episódios novos a partir de janeiro, porque se vai meter uma peça de teatro pelo meio e provavelmente mais trabalho, e portanto prefiro que enquanto a peça esteja a durar que este programa esteja em pausa. Se entretanto conseguir gravar algum outro episódio, fica gravado, mas depois a partir de março ou abril voltamos ao ritmo regular. Isto também eu sei que não é muito importante, porque já percebi que a maior parte das pessoas até ouve os episódios muito tempo depois deles saírem. O que é bom, quer dizer que não são coisas imediatas, quer dizer que são coisas um bocadinho mais intemporais e que as pessoas vão ouvir depois. Pronto, espero tentar recuperar o blog do À Beira do Abismo de vez em quando, mas isto é uma promessa que não pode ser prometida, porque não sei se vai acontecer. E só uma consideração sobre as redes sociais. Estava a falar com o Mário às tantas que não é possível tirar as redes sociais das pessoas, mas até devia ser. Eu ontem li uma entrevista muito interessante ao Bret Easton Ellis, o gajo que fez o Psicopata Americano e as Leis da Atração. E ele dizia, isto foi publicado no Y, e ele dizia que, pronto, falava das pessoas criarem uma vida que não têm, e etc. E eu honestamente cada vez mais me afasto das redes sociais, ou pelo menos de me expor, por causa disso não tenho interesse nenhum e não... Sinto que não preciso disso mesmo, mas há pessoas que precisam e faz-me pena, principalmente pessoas que eu conheço e que é como o Brett diz na entrevista, pessoas que eu vou ter com elas dizem que têm uma vida infeliz e logo no dia a seguir estão a dizer ah não, isto é tudo uma maravilha, mas enfim, coisas que não se percebem. E um filme que é um pouco sobre isso é o Parasitas, de facto, que é mesmo para já, pelo menos até agora, o meu filme preferido deste ano, e que continua. Tive agora a ver com 2 sessões no UCI de Lisboa e outra no City Alvalade. Portanto, se alguém ainda quiser ver, vá ver num grande ecrã, porque vale mesmo muito, muito a pena. O que é que eu tenho mais a dizer? Não queria alongar-me, porque a conversa já foi muito longa, queria só dizer, leiam jornais e apoiem jornais e leiam fontes fidedignas. Achei importante dizer isto, depois de falar aqui do público, vale sempre a pena... estarmos a par do que se passa. E agora um hábito que eu tenho tido de vez em quando é comprar o jornal à sexta-feira, porque os artigos têm sido interessantes. Na semana passada foi um suplemento todo sobre o Apocalipse Now, e esta semana também com os melhores do ano foi ainda mais interessante, ainda não, tão mais interessante. E vale a pena irmos apoiando, porque o jornalismo tem de ser pago e espero que as pessoas não percam essa noção, porque é muito importante. Por fim, o que é que eu não tenho visto nada. É interessante que o primeiro ano em que eu trabalho em cinema profissionalmente é o ano em que eu devo ter visto menos filmes. Ainda só vi 250 e tal. Nos últimos anos tenho visto mais de 300. E o único filme que eu vi recentemente foi a adaptação do Deus das Moscas, pelo Peter Brook. Foi um livro que eu li este ano e decidi ver o filme. E de facto gostei do filme, mas fiquei um bocadinho... não sei, estava à espera de algo mais impactante. Mas é um filme interessante. O livro é muito, muito mais interessante. E é péssimo comparar livros e filmes, mas eu até prefiro que os filmes sejam, não sejam uma adaptação literal, seja uma coisa a fugir ao livro. E o que o filme faz é uma adaptação muito literal que depois não perde por comparação. E são meios diferentes e acho que o cinema pode sempre explorar as coisas sem seguir o livro de fio a pavio, mas é um filme interessante, vale a pena. E pronto, não vos incomodo mais. Tenham um bom fim de semana, um bom Natal, porque já só vamos voltar já depois do Natal para o último episódio deste ano, que vai ser uma espécie de balanço do ano e vamos ver o que é que eu conseguirei falar com o convidado. E por isso, obrigado, tudo bom para vocês e bem-ajam. À beira do abismo.